Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Amigos vivencianos, hoje é o nosso programa de número 1089 e no dia 29 de 12 de 2024, último domingo do mês de dezembro e também do ano de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez estamos aqui entrando no ar nesse último domingo do ano, como o próprio Rui falou, com muita alegria, né, com muita satisfação, com muito agradecimento por vocês terem nos acompanhado aqui durante todo esse ano e com novas perspectivas para o ano de 2025. Hoje, como o Rui falou, nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Hélio Ribeiro, né? O celular resolveu falar mais alto que eu aqui, deixa eu desligar. O Rodrigo começou o programa muito cedo hoje, pegou a gente de surpresa, nem fiz a pauta. O Tião acabou de chegar, porque está tão acostumado o negócio de chegar atrasado, que ele chegou agora, o Tião, né? Como eu vi na internet essa semana, a mulher chegou, o cara chegou no consultório para ser atendido, falou, qual o seu nome? Fulano de tal. E ela falou, mas a consulta do senhor estava marcada às 9 horas, agora já são 10. Ele falou, mas o médico nunca me atendeu com uma hora de antecedência, ele sempre atendeu uma hora atrasado, pode ser agora mesmo, não tem problema. Né? É assim, a gente vai no consultório, está marcado 8, é 9h30, a gente está lá ainda esperando o médico chamar. Nunca vi um povo tão atrasado igual o médico, sinceramente, para atrasar a gente. Né? Aí eu me perdi todo no que era para falar, então só vou dar um bom dia. Né? Dá um bom dia assim pro Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos vivencianos, né? Hoje cheguei mais cedo, comecei o programa mais cedo, né? O Hélio também, o Hélio tava lá embaixo já esperando, já tava aqui pronto para iniciar, né? Então, para ver, porque o pessoal fala que como a gente inicia o ano, vai ser o ano todo, né? O pessoal tem essa crença aí, essa simpatia. Então quer dizer que a gente vai começar a fazer os próximos programas o ano inteiro no horário. Já agradecendo aqui as rádios, né, que estão conectadas conosco, a Web Rádio Semente de Amor, de Mato Grosso, lógico, os vivencianos aqui da Rádio Vivência Espírita de São José dos Campos, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco, Tobias Barreto, Sergipe, retransmitindo a gente aqui todo domingo. Agradecemos também o apoio dos canais do YouTube da Web Rádio Semente de Amor, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, que retransmite a gente também via o vídeo e o áudio. Né? Então, você falou dos apoiadores? Só tava esperando você passar pro Carlinho para me atravessar aqui no meio. Aqui. A gente já volta com os apoiadores aqui também, com o Jorge. Fala, Jorge. O mais importante, eu tava esquecendo de falar, quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução em Saúde para a sua água. Agradecemos os nossos apoiadores também, apoiadores aí que estão conosco desde o começo do programa, 21 anos atrás, né? Os apoiadores que chegaram depois desse tempo também, que estão sempre junto conosco, e a gente dá graças a eles por termos, conseguimos manter no estúdio, conseguimos manter o nosso programa, conseguimos manter até os outros programas que passam aqui, tudo graças a esse apoio que a gente tem. Carlinhos, Só, Caninhos, antes de passar, desculpa te interromper também, só comentar a enquete, né? E dizer que o pessoal pode ligar para nós, o Tião está aí, então ligue para a gente no telefone 12, vou colocar aqui para participar do sorteio, então 12-3921-3009, então ligue para a gente e diga, quero participar do sorteio do livro, a gente vai sortear um livro hoje, né? O Tião está ali fora, anotando os nomes, e esse número também é o WhatsApp, tá? Então, se vocês quiserem adicionar o WhatsApp do Vivência, é esse número também, tá? Eu já deixar aqui o WhatsApp, o número para vocês adicionarem, tá bom? A enquete que a gente colocou aqui para o YouTube do Vivência é: você acha que a sociedade está se tornando mais materialista e menos espiritual? Então, vamos falar aí de Ano Novo e a gente comenta depois no final sobre isso, né? Então, deixa aí a sua opinião, se você acha que a sociedade está se tornando mais materialista e menos espiritual. Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elinho. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, Silvio. Bom dia, família Vivenciana. Programa, o último programa do ano está realmente enfático, está bem legal. Desejamos um ótimo domingo em Aprendizados hoje com o Hélio Ribeiro, que vem nos falar sobre o que esperamos do Natal. Eu vou ler uma mensagem de Virtudes e Valores de Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 49. Trabalho. Trabalho é dádiva da vida, diz o nosso benfeitor. Ele é digno aqui na terra e no plano superior. O trabalho é um presente de nosso Deus Criador. Mensagem para a gente refletir um pouquinho, né? Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, de joelhos em espírito, pedindo que abra-se esse portal maravilhoso nesta rádio abençoada, para que possamos receber nesse último domingo do ano os eflúvios de restauração, de limpeza, para que iniciemos um novo ano com novas expectativas, novas alegrias, modificações em nossas vidas, porque estamos numa era de transição e temos que trabalhar muito para tornarmos-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez, Senhor, nós vos pedimos. Pai, concedeste-nos um ano de aprendizados, um ano difícil, onde passamos por muitas provações e onde esperávamos que a vida nos tornasse mais fácil. Porém, Senhor Jesus, as dificuldades são para o nosso aprendizado de transformação espiritual, porque esperamos, do fundo de nosso coração, tornarmos-nos um Jesus Cristo daqui a milênios, pois Ele é nosso guia e modelo. Agradecidos mais uma vez por essa experiência maravilhosa do ano que se finda, esperando um ano maravilhoso e abençoado, onde todas as nossas provações recorrentes de outras vidas, onde devemos nos depurar, temos a certeza que Jesus, Maria de Nazaré e nosso Pai Criador, jamais nos abandona. Agradecidos, mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, Eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o que esperamos do ano novo. E nós estamos aqui com o nosso grande amigo Hélio Ribeiro, da Grande Jacareí, que é médico de psicofonia, fundador do Grupo Espírita Casa da Prece em Jacareí, e empresário e grande amigo do Edson Barbosa. Mas dá um abraço para o Edson, porque além de ser um grande médio de cura, é um grande fofoqueiro também. Então conta por que ele é fofoqueiro. Só não conta. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao pessoal lá da Grande Jacareí, aqui de São José, o subúrbio do Jacareí também. Bom dia. O Rui está falando aqui do Edson, porque toda vez que eu sou convidado para vir aqui no programa, ao final do programa ele me liga e fala assim: você sabe por que eles te chamam lá? Porque faltou um palestrante lá. Agora hoje, como é fim de ano, ele falou: o Rui não achou ninguém para levar lá, então buscaram você aqui no Jacareí. Ele gosta de você, viu? O Edson me adora. Me adora. Um grande abraço para o Edson e desculpe a brincadeira, viu, Edson? Hoje é o último dia do ano, nós temos que estar bastante alegre e com bastante humor em nosso trabalho de hoje. É. Vamos lá então, Hélio? Vamos lá. O que esperamos do ano novo? Do ano novo, 2025, né? Bem, eu estava até comentando com o Rodrigo aqui antes, nós chegamos mais cedo, que nós temos duas visões, né? Você é mineiro? Sou mineiro. Ah, porque mineiro chega cedo, porque para não perder o trem, né? Não perder o trem. Mas desculpe os mineiros, isso é brincadeira. Eu chego sempre cedo aqui para me pegar alguém lá embaixo para abrir a porta. E hoje eu cheguei lá, não tinha ninguém. Eu falei: caramba, será que vai ter o programa mesmo, né? E aí, daqui a pouco, o Rodrigo chegou, ainda bem. Não foi preciso descer lá de novo. Ainda bem, chega às 6 horas da manhã. Isso para não perder o programa. Então, eu vejo assim, que o próximo ano, cada um tem uma visão, né? E a visão pessimista do ano novo é a mais publicada, é a que a gente mais vê na televisão, nos jornais. Cada ano alguém inventa que tem um meteoro caindo na Terra, né? Esse ano de novo tem um meteoro também pronto lá para vir atingir a Terra, né? Então essas visões pessimistas, e são muitas, tem assim, está sendo divulgada demais, e as pessoas, os crédulos, vêm acreditando nisso, então também colocam uma visão pessimista em cima das previsões para o ano. Não é? É claro que se a gente olhar para a economia do Brasil, com o dólar a 6,30, 6,20, a gente vê que é um ano difícil, de dificuldades. Mas se nós olharmos só por esse lado pessimista, nós vamos desistir de fazer as coisas. Nós vamos desistir de trabalhar, nós vamos desistir e esperar para ver o que acontece. Então a ideia nossa, a ideia espírita, é arregaçar as mangas e trabalhar mais. Sim. É o que nós temos que fazer. E uma visão assim, mais futurista, digamos assim, todo ano as dificuldades aumentam um pouco. Nós estamos em direção à regeneração do planeta. Então as provas também vão se tornando mais difíceis. É como um currículo escolar, né? Nós saímos lá do pré-primário e vamos subindo, e quando chegamos na universidade as dificuldades são maiores também. Nós entendemos dessa forma. E a visão do pessimista é sempre aquela: nada vai dar certo. Eu me recordo aqui de quando nós programamos aquela peça de teatro no ano passado, né? Então eu vim aqui na rádio, falei com o Jorge, falei da ajuda que a gente precisava. Você também ligou para mim. Liguei. O que eu achava, né? Exatamente. Aí eu tenho um amigo muito pessimista. A gente sempre tem amigos otimistas e pessimistas. Eu tenho um muito pessimista. E eu brinco muito com ele. com essa história do pessimismo, né? Uhum. Isso atrai coisas negativas para a gente, né? Você bloqueia muita... E aí, eu falando com ele da peça, ele falou, larga a mão disso. Foi a primeira coisa que ele falou para mim, larga a mão disso. Não vai ter público, aqui em Jacareí o pessoal não vai em teatro. Eu falei, não, mas tem o pessoal de São José. Não, mas São José não vem em Jacareí. Uhum. Eles sempre arranjavam alguma coisa que negasse uma desculpa. E eu falei, bom, apesar do teu pessimismo, nós vamos fazer a peça. Nós vamos chamar a pessoa, nós estamos precisando de recursos também lá na Casa da Prece, uhum. E vamos fazer e vamos contar com a ajuda de todo mundo, né? Ele falou assim, no final, bom, pelo menos eu vou na peça para te ajudar. Eu falei, já está muito bom, uhum. Já está muito bom se você for. É, e ficou assim a conversa nossa. Quando foi no final, e nós vimos, e depois o produtor nosso lá me disse, depois da peça, que aquele teatro nunca teve nenhuma, mas nenhuma peça que usasse o andar superior lá. Não precisava. Sempre só embaixo e às vezes meio teatro só. E eu achei muito legal que fosse uma peça espírita, que lotasse o teatro, inclusive com uma lotação maior do que a dos outros que passaram por lá. E o que tinha de gente de São José não era brincadeira. Pois é, foi bastante gente, né? E isso tudo me leva, né, a crer, depois de analisar essa semana, né, sempre uma semana antes de eu vir, apesar do Edson não achar isso, eu dou uma vamos passada. Fazer o programa hoje... Só falando do Edson aqui. Só falando mal dele. Mal do Edson, como nós vamos trazer ele em Jacareí agora, se Deus quiser, no começo do ano, aí ele já vem preparado. Então... Já fica sabendo aqui, né? Já está sabendo no ar aqui, já, né? Já no ar que ele já está comprometido. Exatamente. E, então, eu dou uma analisada no tema para a gente ter algo assim, não algo corriqueiro, mas algo que as pessoas também vão analisar depois, né? Então, eu estava pensando, né, esses dias agora, que todas as previsões que nós faremos, estamos fazendo aí para o ano que vem, com o nosso raciocínio, é algo que nos leva a crer que daqui para frente nós teremos sempre muitas provas. Nós estamos no mundo de, sim, provas e expiações aqui. E as provas vão continuar aumentando para nós. E cabe a nós, espíritas, né, falarmos a respeito disso com as pessoas. As pessoas andam muito desanimadas. Né? Eu vi agora nas visitas que nós fazemos no final do ano, né, as visitas nas favelas, lá em Jacareí, levando o mantimento, levando o que nos cabe fazer. Quando a gente conversa com a pessoa, fala, e como é que está o ano para vocês? Como é que foi aqui? Muito mal. Todo mundo fala a mesma coisa, muito mal. Nós estamos, o poder público nos rejeita e sempre dessa forma, sabe? Então eu acho que é hora de nós levantarmos um pouco o astral nessa virada de ano, para que nós também consigamos levar um pouco de afeição para essas pessoas que estão conosco, né? Mas o Hélio... não é só com você da peça, não. Quando, há 21 anos atrás, eu e o Jorge tivemos a ideia de criar esse programa, fizemos uma reunião com espíritas. E o que foi, Jorge, as respostas que nós tivemos? Não, tinha que pensar mais, tinha que esperar mais, sempre que assim. Agora não estava bom. Mas faz 50 anos que vocês estão pensando, não vai continuar mais quando? Né? Aí falou, tá bom. Se a gente pensando ou não pensando, nós vamos fazer. Se a gente for cair nesse lado pessimista das coisas, nós não faremos mais nada, não é? Nós falamos muito aqui no programa, inclusive, que depois da pandemia, muitas casas espíritas não abriram mais com a frequência ali. E falávamos que a gente teria que voltar com gás total para até acolher as pessoas que passaram pela pandemia, as perdas em família, né, de entes que faleceram. Mas... o pessimismo ainda existe, várias casas realmente não voltaram. Uhum. Não voltaram até hoje. E eu não sei se vocês sabem, percebe também, né? Na virada do ano, sempre tem essa questão de renovação, né? Então é revisar o que a gente faz, os trabalhos, revisar as nossas prioridades, né? E eu vejo, por exemplo, muita gente desistindo, né, das coisas. Com certeza. Né? Com certeza. E aqui, por exemplo, a gente está aqui 20 anos no ar. Né? Vai fazer 21 agora em 21. Janeiro. Né? Se você for ver a quantidade de desafio que a gente tem, né, com familiar, pessoal, claro, profissional, né, que compete com o que a gente, com os princípios, os objetivos espirituais que a gente tem, chega uma hora que você quer desistir. Né? Eu lembro uma passagem da Igorina, né? Que aí tem um evangelho lá das 9 horas da manhã, sim, lá para o Sacramento. Eurípides, Sacramento, né? E ela perguntando assim, comentando, será que vale a pena 9 horas? O pessoal está trabalhando, nem vem mais, não é muita gente que vem, será que vale a pena a gente continuar? Né? E aí o Chico chegou lá e falou para ela, nossa, que beleza, o evangelho das 9 horas. Realmente... É esse pensamento nosso de levar adiante o que nós, a nossa proposta, né, de vida, inclusive, adiante com aí o bom humor, né, de pegar as coisas que as pessoas propagam como negativas e colocar um olhar diferente sobre elas, né, as oportunidades que nos aparecem, né, assim. Eu estava falando para o Rodrigo aqui daquela história que acho que todo mundo conhece, do maior vendedor do mundo, que foi desafiado aí na Índia vender sapato, todo mundo anda descalço lá. O que foi o anterior, que foi convidado a ir para a Índia vender sapato, ele desistiu, falou, não, eu não vou na Índia, ninguém calça sapato lá, para que eu vou lá arriscar vender? E o segundo falou, nossa, que oportunidade que vocês estão me dando, lá ninguém tem sapato, então eu vou vender muito sapato lá. Então são duas visões, né? Não, é como aquele vendedor que mandaram ele vender geladeira no Polo Norte. Lá gelado, né? No ar gelado lá, né? Ele foi lá e vendeu geladeira pra caramba. Então perguntaram por quê? Não, é que a geladeira é mais quente do que... Exatamente. do que tá aí fora, né? Então são essas coisas bacanas que acontecem realmente com a gente. Né? São as oportunidades que nós temos. Já pensou, por exemplo, quem criou o McDonald's? Exatamente. Exatamente. Se ele fosse perguntar para o público brasileiro qual era o sanduíche que o brasileiro ia escolher sanduíche de carne com picles de pepino. Não, ele veio e colocou no mercado e foi embora. Porque se fosse escolher um prato aqui no Brasil, era arroz e feijão, que é o que o brasileiro come. Mas que nada, ele veio e colocou o que ele tinha ali, e a partir daí ele tem um padrão de qualidade no mundo todo, que é sempre igual, né? É que nem Coca-Cola e que nem cerveja Heineken, é sempre igual no mundo inteiro. Então isso, claro que isso vai de encontro ao que a população quer, né? Se fosse ouvir pessimista, não tinha feito. Hélio. Agora, interessante, né? Na sexta-feira a gente estava fazendo a pré-eleição lá, participando da pré-eleição, quem estava fazendo era a Luciana, e tocamos nesse assunto de final de ano e começo do outro. Que magia é essa que existe nessa parada? Porque parece que se não parar... por exemplo, vai dia 31, no outro dia é dia 1º, não mudou nada. A gente dorme é dia 1º. Exatamente. Mas psicologicamente afeta o mundo inteiro. Tipo assim, termina alguma coisa e depois no outro dia começa outra. Por que que tem isso na cabeça da gente, será? Eu imagino e creio que essa época do final do ano, do Natal, Ano Novo, é a presença espiritual superior aqui na Terra. Sim. Eu creio nisso porque no Natal as pessoas, nessa época, as pessoas ficam mais caridosas, não é? Pessoas que você nunca vê indo no centro doar um pacote de fralda, 1 quilo de arroz, nesse final de ano as pessoas vão doar alguma coisa para que a gente reparta com alguém. Então eu acredito que essa atmosfera que a Terra vive, nós vivemos, né? Principalmente os países ocidentais aqui, né? Vivem em final de ano. É por isso, é essa presença dos nossos irmãos espirituais, superiores, virem para nos motivar a encarar as dificuldades para o próximo ano, para o ano que vai seguir. Não é? Porque é o que o Jorge falou, é um dia, passou 31, no outro dia, 1º, depois 2, já volta ao trabalho, volta às condições normais. Né? Quem fala essas coisas muito bonitas é Carlos Drummond de Andrade. Ele fala, gostaria de saber quem foi que dividiu o ano em 12 partes. Porque chega no final do ano, nós estamos cansados, precisamos tirar férias, aquela coisa, mas chega em janeiro, já muda tudo. Já muda. Quer dizer, a gente já vem com mais vigor, com mais vontade de trabalhar. Quer dizer, então é um milagre acontecer essas coisas de um dia para o outro. Exatamente. E nós não podemos assim, ser omissos em dizer que o ano vai ser mil maravilhas. De maneira nenhuma. Nós sabemos das dificuldades que nós vivemos. Né? E não é mais. Antigamente nós falávamos assim: o Brasil vai passar por muitas dificuldades. Não, hoje é o mundo. E a gente vê isso, né? Na Europa. E a mudança climática também, nós temos que falar dela, porque muitos desafios virão com essa mudança climática que nós mesmos provocamos. Então, eu estava lendo, né, a respeito disso, para a gente comentar um pouquinho aqui, né? E li Chico Xavier. Uma parte lá, Chico Xavier. Ele dizia o seguinte, e é uma verdade: tudo que nós plantamos, nós estamos colhendo. Sim. Então nós não temos que reclamar de nada disso. Fomos nós mesmos que fizemos tudo isso, nessas mudanças, essa enchente no Rio Grande do Sul, lá em maio. Tudo isso fomos nós que provocamos. Então, temos que enfrentar? Temos que arregaçar as mangas e enfrentar, porque nós provocamos isso, não é? E olhar para frente. Sempre olhar para frente para tentar melhorar essa condição aí. Está na nossa mão? Talvez não, porque isso está na mão de grandes empresas, grandes corporações no mundo inteiro. Mas nós podemos vibrar positivamente para tentar influenciar essas pessoas também, né? Quantos acordos já foram feitos, né? Aqui no Brasil, acho que 90, no Rio. Era a mesma coisa, falando de mudança climática, quantos anos já faz isso? E continuamos dessa forma. Então, também isso que nós temos que conviver, porque nós mesmos fizemos acontecer essas coisas. Né? Mas pode falar. O Hélio, a gente observa, eu já, pela minha idade, já passei por tantos períodos. Um dos períodos mais graves, mais tristes que aconteceu foi na época da Segunda Guerra. Sim. E nós sobrevivemos a tudo isso. Exatamente. Depois, quando houve a Guerra Fria, que era aquela divisão da Alemanha em duas partes, que era também um terror, também foi tudo superado. Então a gente supera todas essas coisas. Precisamos largar de ser pessimista, porque nós estamos aqui justamente para sofrer as intempéries que acontece tanto na parte espiritual como na parte material. Exatamente. E contar, sim, com a presença dos nossos irmãos espirituais conosco, né? Porque se nós falarmos só em obsessão, e os bons espíritos, onde que estão, sim, né? Onde que eles estão? O que eles estão fazendo? Então aí, se a gente só acredita no mal, né? Como a gente vê muitas outras doutrinas aí que pregam milhares de coisas desse tipo, o que eles, será que nós estamos crendo realmente que eles podem nos ajudar, podem fazer? Eu falei aqui antes do programa do caso do Ari Rangel, por sinal, Ari, parabéns, viu? Programa muito bonito aí da semana passada, comentei com o pessoal aqui. Nós dois somos chamados aqui para cumprir, para tapar buraco, viu, Ari? Segundo o Edson Barbosa. E o Ari mandou uma trova aqui, depois a gente comenta. Opa! Lê a trova que ele recebeu psicografada lá no Centro Espírita. Olha, legal. De ano novo. Então, nós também temos que contar com a ajuda dos nossos irmãos espirituais e com Jesus, né? Governador do planeta aqui vai estar ausente nessas horas de dificuldade de maneira nenhuma. Mas será essa parte negativa do Edson Barbosa? O que acontece? Vocês fazem parte do nosso programa. O Ari Rangel faz parte do nosso programa. Pois é. Ué. Você faz parte do nosso programa. Estamos aqui. E tem outros. Nós tínhamos o Alain Crambeck, que era um também que a gente chamava sempre, porque ele fazia parte do nosso programa. Maurício Tomé. Maurício Tomé, a gente está sempre chamando o Maurício, carteirinha, porque ele faz parte do nosso programa. Pois é. Ué. Mas o Edson gosta de falar. Agora. São tapa-buracos que fazem parte do nosso programa. Não, brincadeira. E quando o Edson está aqui em São José ou lá em Jacareí, ele também faz parte aqui do programa. Não, e ele faz questão de vir. Não, se não chamar ele acha ruim, né? Então... E todo domingo ele está nos ouvindo. Pois e o que eu acho... Falando sério, eu particularmente, né, que convivo com vocês aqui, e a gente... E eu olho, por exemplo, eu entro naquelas palestras de seguidores, que tem milhões de seguidores aí, palestrantes famosos. Cara, fica no chinelo perto de das pessoas que estão aqui, que não são tão conhecidas, né? Você pega o Mário Vinhas, né? Então, essas palestras, esses grandes palestrantes ficam no chinelo perto de uma palestra que o Mário Vinhas fez, por exemplo, lá no Evangelho de Natal na AME, né? Ou seja, eu dou muito mais valor para uma pessoa que não é tão conhecida, né? Que traz, que tem um conhecimento, cara, quantidade de que ele estuda, que está lá na livraria. Meu, Ari, todos vocês, para mim é muito melhor. De falar e vale a pena Antônia assistir. Antônia Varoto. Antônio, e vale a pena entrar e assistir. Antônio não tem nem direito de escolher os temas dela, né? Não tem nem direito. É a gente que escolhe o tema dela. Desenvolve esse tema aqui. E só dá pergunta de prova para ela. Né? Você não dá uma fácil. Então, você ir no centro, ir lá na AME, ou ir no centro da sua cidade, né, ouvir aquela pessoa que não é tão conhecida, eu acho que você vai ganhar tanto, né? Certeza. Do que ficar lá sentado na bunda na frente do YouTube assistindo uma palestra de um congresso XPTO. Não desmerecendo os congressos gratuitos, né? Que é claro, sem dúvida. Principalmente o encontro dos amigos de Chico foi muito bom aqui também. Nossa. Mas vale a pena você ir no Centro Espírita e ouvir aquela pessoa que não é tão conhecida, que vai agregar muito. Exatamente, as preleções nas casas. E a espiritualidade maior está nos mais simples. O programa Viver Espírito foi feito para isso mesmo, né? Compromisso nosso, eu e o Rui, principalmente, foi esse. O programa não é de movimento, é do movimento, não é de movimento, né? Então não é de aliança, não é de USE, não é de federação, não é de independente, é de todo mundo. O programa é para todo mundo. E as pessoas, a gente trazer as pessoas aqui, que muita gente no Vale do Paraíba ficou conhecida por causa do programa Vivência Espírita. E a gente vê os talentos que a gente tem aqui o tempo todo. Cada um do seu jeito. Porque a gente tinha uma impressão errônea antigamente que o cara, para ele fazer uma palestra, tinha que ser orador, fora de série. Falar com eloquência, falar com tudo. E muita gente fala com simplicidade, fala muito melhor do que qualquer um, o que se faz entender, pelo menos, né? Então é isso que é importante. Por isso que o programa faz sucesso, porque as pessoas que vêm aqui são objetivas. A gente está falando, o Hélio é objetivo o tempo todo. Todo mundo gosta das conversas dele. Né, dos casos e todas as coisas. Então é um programa que diverte. Você pega, por exemplo, nós trouxemos o João Berbel umas 3 vezes no programa. João Berbel, falando sem ser pejorativamente, João Berbel é caipira, por exemplo, o jeito que ele fala, tudo. O maior sucesso no programa. Você pega o nosso irmão Emanuel, lá de Conquista, pô, fala com a maior simplicidade, todo mundo adora. Né? Então e as pessoas aqui da região que nós trouxemos. Todo domingo tem uma pessoa aqui. Né? E sempre a gente consegue fazer com que o programa cresça. Sempre cresceu por causa disso, trazendo pessoas novas, mas com temas interessantes. Dificilmente a gente sai daqui, nos outros dias encontra com alguém que não fale bem do programa. Sempre fala, poxa vida, que bacana. Nossa, como é que aquela pessoa falou bem? Como é que foi legal? Como é que foi interessante o tema? E é isso que a gente procura fazer. Né? Porque a gente está fazendo podcast faz 21 anos, vai fazer 21 anos. Né? É, e só inventaram agora, mas quem criou foi nós. Estou querendo até ir buscar os direitos. Os direitos. A gente começou a vincular podcast em 2013. Né? A podcast mesmo. Tá. 2013. Então, mas assim, eu acho que o Vivência, ele tem os dois lados, né? Ele tem um lado que mantém essa tradição, né? Que mantém o programa como funciona desde quando começou, funciona da mesma forma. Eu acho legal isso. Ao mesmo tempo, ele alcança, né? E distribui em várias plataformas, em vários meios, em várias tecnologias, e se surgir novas, a gente vai mandar também. Né? Eu lembro que quando a gente estava fazendo lá na Piratininga, né? Na Super Rádio Piratininga, aí teve o Twitter, lançou o Periscope, a gente mandava pro Periscope, mandava pro YouTube, mandava pro Facebook. Quando a gente tava decorando o nome, mudava já pra outra coisa. Aí já mudava. É verdade. Tecnologia é isso, né? É. Agora, olha só, é incrível como a gente se apega no ano novo para mudar as coisas. É incrível isso aí, né? A gente é como se a gente estivesse esperando essa data para dizer, agora vai dar certo. Agora vai. Agora vai, né? As famosas promessas de ano novo. Pois o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo. Isso é interessante. Às vezes a pessoa vai passar o ano inteirinho sem mudar nada, não vai fazer nada. Mas isso é muito interessante, porque pelo menos a pessoa começa a se motivar dentro do ano, fala, não, pode deixar, esse ano terminando, o ano que vem eu vou pegar firme, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, é legal a gente ter esse lance também, de saber que ó, até aqui foi, a partir do ano que vem vai ser diferente. Né? As metas, né? Criar umas metas aí pro ano. Hélio, que nem, por exemplo, o pessoal são muito pessimistas. Como é que você conseguiu fazer uma casa, a Casa da Prece lá em Jacareí, nesses tempos difíceis? Então, também teve pessoas falando assim, larga mão de bobagem, continua pagando o aluguel lá naquela casa, a casa era minúscula, não tinha jeito de a gente fazer as coisas ali, não tinha uma comodidade para as pessoas que vão na casa espírita se sentarem confortável, né, de forma... E aí as pessoas vinham falar e nós falamos, reunimos um grupo, o grupo lá da Casa da Prece, que trabalhava, olha, nós precisamos fazer isso. Então vamos arregaçar as mangas aí, vamos começar. Aí a primeira coisa que o pessoal pensa nessa hora é assim, a quem nós vamos pedir as coisas? Gente, nós estamos no caminho errado. Nós temos que primeiro dar o nosso, o que nós conseguimos, o que nós temos, vamos dividir um pouco e não ir atrás já das coisas que nós precisamos. Não, nós temos que começar a fazer um projeto, né, estipular prazos e fazer uma administração daquilo, Rui. E ao longo do tempo, a hora que você abre para as pessoas que nós pretendemos construir uma casa de oração com X lugares, etc. e tal, as pessoas falam, conta com a minha ajuda lá. Eu tenho uma loja de material, material de construção, eu te dou lá 1.000 tijolos, eu te dou tantos sacos de cimento, você vai precisar. Não, nós precisamos sim, no momento certo nós vamos vir atrás. Né? E assim foi caminhando, pouco a pouco. Chegou um momento em que apertou, muitas vezes, e aí as pessoas vão parar do jeito que está. Não, como parar do jeito que está? Nós vamos deixar sem laje aqui? Não, nós temos que colocar, temos que subir isso aí, e deteriora tudo com o tempo e tal. E à medida que foi fazendo, que fomos trabalhando, a espiritualidade também foi nos ajudando, e indicando para nós pessoas que poderiam nos ajudar. Né? Por exemplo, nós, no momento da confecção do projeto, uma pessoa nos procurou e falou assim, eu sou arquiteta e eu tenho um engenheiro que trabalha comigo, um engenheiro de obras que trabalha comigo. Nós podemos ir lá dar uma olhada para vocês, para ver como é que vai fazer lá e tal, tal. E a gente já estava contratando um projeto caro. Eles foram lá e fizeram um projeto para nós, assim, com menos de 50% do valor. Quer dizer, nos ajudou muito. E até hoje são nossos amigos. Sim. Né? Porque à medida que vai avançando e nós vamos fazendo as coisas em parceria, nós também vamos angariando amigos com a gente, né? Para nos ajudar. Eu posso citar como exemplo a Fraternidade Paulo de Tarso. Você conhece a Fraternidade? Conheço muito. Uma casa linda aqui em São José dos Campos. Referência, né? É? Ela é uma referência aqui em São referência. José. Aquilo ali nós começamos, eu lembro quando eu fui, último mandato meu, eu falei, olha, eu vou aceitar ser presidente novamente da Fraternidade Paulo de Tarso, mas nós vamos construir uma casa. E aí eu perguntei para o Zoreiro, quanto tem em caixa? R$ 9.000. Falei, nós vamos começar. Então é interessante que você começa a trabalhar, começa a aparecer as pessoas que vêm lhe ajudar. Exatamente, é isso aí. Não, e você não precisa nem pedir, eles vêm. E nem, por exemplo, nós tínhamos aí, eu falei para você, o piso. Nosso piso era aquele piso de cimento. A pessoa falou, por que você não coloca piso cerâmico aí? Não, se nós tivéssemos dinheiro, já teríamos feito. Quantos metros você precisa? 400 metros. Deixa comigo. Poxa. Aí chegou a pessoa e falou, você está precisando colocar na escada aí, colocar um... Corrimão. O corrimão. Eu falei, se nós tivéssemos dinheiro, já teria colocado. O cara está aqui, ó. Está aqui o corrimão e aço inox. Então a gente vê que as pessoas vão surgindo com a maior tranquilidade e a espiritualidade parece que nos coloca, que nem o Marcos Sugai, ele estava perguntando, poxa, Rui, você recebeu várias doações para construir? Sim, nós recebemos Para comprar o terreno do Paulo de Tarso, eu recebi $40 mil. Só que naquela época o dólar valia 82 centavos da época da mudança. Mas o que acontece? O pessoal veio doar, pô. Claro, claro. Quando você se dispõe, né? É como a nossa rádio aqui. É, nós começamos a rádio com quanto de dinheiro, Rodrigo? Zero? Não. E a gente fez um financiamento coletivo, né? Então, os próprios ouvintes que ajudaram, né? A gente não quis... os nossos apoiadores, patrocinadores que já mantêm a rádio já há muitos anos, né? Então a gente resolveu fazer um projeto e construir o estúdio que vocês estão vendo aí, né? Então, graças com os apoios dos vivencianos, né? Eu recebi do Walter da WS, ele falou: eu gosto de ajudar vocês porque vocês são dinâmicos, vocês estão sempre melhorando, sempre crescendo. Eu falei: poxa vida, graças a vocês. Não, graças a vocês não, graças a vocês que têm as ideias de criar coisas novas. Que nem se for deixar o Rodrigo, ele inventa todo mês, ele inventa alguma coisa. Uma tecnologia nova, né? Deixa todo mundo maluco. É verdade. E é assim, né? Como é que é a história da casa que o Jorge, que fazia 100 anos já e foi o... Amor e Caridade, fundou, Amor, né? E Caridade, é. Amor e Caridade. É, fundador da Amor e Caridade. Mas quantos anos tá fazendo? 100 anos. Fazer mais. O Rui não tem 100, o Rui tem 70. Mas não, mas é que aqui teve reinaugurações e tal. É. Da penúltima ele participou. Eu falei: tá bom, então, deixa para lá. A gente tem que aprender. Esse é um conselho que eu dou para os espíritas. Não fique esperando acontecer, pedir para a pessoa ajudar, que eles não vão te ajudar. Esse programa aqui nós pedimos para as casas espíritas nos ajudar. Só uma que falou: nós vamos te ajudar. Do resto, ninguém. Então, já reclamaram, por que nós temos patrocinadores? É porque nós não temos apoio dos espíritas. Claro. E a gente também não quer cobrar das pessoas, né? Então, tem custo e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho legal aqui é o seguinte: a gente não tem medo de jogar naquilo que a gente não conhece, né? Então, vocês quando começaram o programa, vocês nunca tinham feito rádio na vida. Né? Então, eu falo: como que a gente vai fazer? A gente só tinha a nossa lindeza, né? O resto a gente não sabia nada. Então, como que vai fazer? Nunca. A gente nunca montou um estúdio na vida. E aí a confiança que a gente tem pela espiritualidade. Claro. Vamos dar um passo. E a gente dá um passo. E a espiritualidade vai suportar, vai apoiar, vai nos inspirar. Como é que diz o Everaldo, nosso grande amigo que está aqui em São José, que foi um dos fundadores também da Fraternidade Paulo de Tarso, foi aqui também do nosso programa de rádio. Ele fala: a gente entra com a poupança e a espiritualidade entra com o pé. Empurrando, né? Empurrar para frente, né? Mas eu acho que a espiritualidade, se colocar no lugar da espiritualidade, ela deve ter dificuldade, né? De encontrar pessoas que têm ali disposição, comprometimento, vontade, coragem de fazer, no sentido... Tô falando da gente, tô falando no geral. Geral, claro. Né? Porque para você montar uma casa espírita, imagina os desafios que é. Né? Comprar um terreno, fazer ou alugar, ou fazer todo. E aí a espiritualidade precisa de gente não perfeitas. Claro. Precisa de pessoas dispostas. Dispostas. Né? Dispostas e que tenha confiança que as coisas vão acontecer, né? No tempo devido, mas vão acontecer. Porque uma boa parte, né, a gente vê também no geral, na vida em geral aqui, as pessoas começam alguma coisa e em pouco tempo as dificuldades aparecem e a pessoa desiste do projeto, do sonho que tem de fazer isso, fazer aquilo. Então, a confiança que a gente deve ter é que nós estamos em dois mundos aqui. O lado de lá nos auxiliando, mas nós temos que arregaçar as mangas, né? Eu vejo muito, muito, mas assim... As pessoas falam assim: não, mas eu já pedi para Deus, então eu estou aqui. Fulano, você não vai se mexer, procurar um trabalho e coisa desse tipo? Nas famílias assistidas nós. Não, nós estamos fazendo a novena do fulano de tal aqui. Tem uns que fazem a novena do Dr. Bezerra de Menezes. Falam: mas não, Dr. Bezerra de Menezes não tem novena para o Dr. Bezerra de Menezes. Não, já fiz a novena do Dr. Bezerra de Menezes, estou aguardando que vai aparecer as coisas. Não, as coisas não aparecem. E a gente, às vezes, passa por chato. Meu, vai atrás, as coisas vão acontecer. Pessoas vão no centro espírita também, faz a entrevista lá no atendimento fraterno, pedindo, ajuda eu a arrumar um trabalho. Não, vamos orar, vamos pedir, mas vai atrás do trabalho. Não fica sentado esperando alguém ir lá na sua casa te buscar para trabalhar, não. É, que nem aquela historinha do cara que queria ganhar na loteria. É, mas não jogava, né? É, exatamente, é aquilo mesmo. Rezava para São Benedito, né? Ele era devoto. São Benedito, pelo amor de Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Faz 20 anos que eu era. Um dia São Benedito escutou a prece, falou, meu Deus, não sei, esse homem faz tanto tempo assim, eu vou lá falar com ele. E aí chamou ele, falou, meu, você está jogando há quanto tempo? Estou jogando há 30 anos, confiando que o senhor vai ajudar. Eu falei, tá bom, dessa vez eu vou te ajudar. Mas, pelo amor de Deus, vai na loteria que joga, senão não tem jeito de ganhar. Então não tem jeito, tem coisa que não dá, né? Está falando assim do Chico, meu amigo. O Chico Xavier... Também jogou a vida toda na loteria, jogava, né? Jogou a vida na Federal, que o pai dele tinha prometido que quando morresse ia virar a roda lá para poder o Chico ganhar. Ele falou, estou jogando a vida toda. Até agora não ganhei, mas tenho esperança. Pois é. Né? Eu lembro da tal da loteria esportiva e o Chico, o repórter que foi perguntar para ele, Chico, você torce para que time? Não, eu tenho torcido para o Corinthians. Chico, mas o Pelé, eu gosto muito do Pelé e tal, mas no jogo da loteria esportiva, quando o Santos vai jogar com um time melhor, eu jogo no outro, viu? A história do Chico, né? Uhum. Eu tava lembrando aqui, Rui, de uma história de um professor, nossa, conheço ele há muitos anos, hoje ele é da mídia aí também, já o Marins, Luiz Marins, eu acho que todo mundo conhece ele por aí, ele contando a história da garrafa térmica da casa dele, não sei se vocês viram essa história dele. Olha, em 1990 eu estava na indústria e levaram o Marins para fazer uma palestra para nós lá, e ele contou essa história, 1990. Há pouco tempo, ele foi no Jô Soares, quando estava vivo ainda. Agora eu acho que o Jô não está atendendo ainda. Uhum. E contou a mesma história. Eu achei interessante ele falar da mesma história. Uhum. E as pessoas... Ele estava com a garrafa térmica na casa dele, que não segurava o calor. Então, ele ia tomar café de manhã, ele ia pôr o café estava frio. Aí falava para a mulher dele chama Cristina. Cristina, pelo amor de Deus, o café está frio de novo. Aí disse que a mulher dele falou, ficou a porta aberta aqui, esfriou o café. Dia seguinte, ia pôr o café. Oh, mas esqueci a garrafa aberta, por isso que está frio. Uhum. Aí 6 meses depois, ele não aguentava mais tomar café frio. Ele falou para a mulher, eu vou trocar essa garrafa. A mulher dele falou, não vai mexer. Onde você comprou essa garrafa? Nervoso. Né? No Carrefour. Eu vou no Carrefour trocar essa garrafa. Não vai mexer com isso. Nós não temos recibo, não temos nota fiscal. Você vai ser ridicularizado lá. Larga a mão disso. Aí ele falou assim, passei 2 noites brigando com o gerente do Carrefour na minha cabeça. Uhum. Eu levava a garrafa e falava para ele. Ele falava, cadê o recibo? O senhor tem nota fiscal? Tal. E fui brigando com ele. Aí no sábado cedo eu acordei e falei, hoje eu vou lá no Carrefour. Dá a garrafa lá. Passou a mulher. Não vai mexer com isso. Hoje é sábado, ninguém troca nada. Falando do pessimismo, né? Uhum. Ninguém troca no sábado. Não, eu vou lá hoje que eu não aguento beber café frio mais. E foi no Carrefour. Chegou lá e chegou, o gerente estava lá no balcão e pegou a garrafa. Eu vim trocar essa garrafa térmica que ela não segura calor no café. O gerente falou para ele: tá vendo aquela prateleira lá? Tem garrafa lá igualzinho. Pode deixar a sua ir lá e pegar a nova e levar embora. Ele falou: não, peraí um pouquinho. Eu não tenho nota fiscal. Não precisa. E não tem recibo, não tem nada. Não precisa. Não, o senhor tem que me perguntar. Eu tenho que assinar um papel aí pro senhor. Eu briguei com o senhor 2 noites já. Não, leva a garrafa embora. O gerente estava atendendo uma outra senhora. Ele falou: pode terminar de atender outra senhora pra gente conversar direito aqui. Porque eu não tô entendendo isso. Como é que eu vou falar pra minha mulher que você trocou para mim sem falar nada? Atendeu a mulher, tá aqui a garrafa, pode levar, muito obrigado, o senhor escolheu o Carrefour, o senhor comprar, foi embora, chegou na casa dele e falou, aqui ó, troquei a garrafa lá, tá vendo, foi a coisa mais fácil do mundo. Ela falou assim, você não sabe o que eu vou te contar, a hora que você saiu que eu lembrei, eu não comprei nada disso no Carrefour não. Então ele falou assim, olha o pessimismo da minha mulher, 6 meses com a garrafa. Eu fui lá em 5 minutos, eu troquei a garrafa. Então ele falou. Nem comprou lá. Ele falou assim: a gente tem que se livrar desses corvos que andam voando na cabeça da gente. Livrar dessas pessoas. Você tem uma pessoa dessa na sua empresa, manda esse cara embora. Não, mas ele é um bom técnico. Manda embora. Porque senão você não vai para frente de jeito nenhum. Uhum. É sempre te atrapalhando a vida. Larga a mão, sai desses relacionamentos abusivos que existe. E esse povo que só tem... Ele fala xixi, né, na cabeça, mas deve ser outra coisa que quer falar. Então é assim mesmo. né? A gente encontra gente desse jeito até hoje. Pessoal, vamos colocando em dia aqui os nossos vivenciantes que estão ligadinhos. A Mariângela, mãe do Rodrigo, bom dia, bom domingo, bom programa, feliz ano novo aos amigos vivencianos. Deus ilumine o 2025. O senhor Rodolfo Alexandrino, grande abraço para o senhor Rodolfo, ele estava lá no nosso Natal, né? Bom dia, irmãos, vivencianos, paz e alegria. O Iramir, nosso irmão Iramir de Salvador, desejando um feliz 2025, um bom domingo, um excelente programa para todos. O Aécio, um ótimo domingo a todos, fazer para acontecer em 2025. O Aécio Sete Lagoas. Aécio, estou devendo o prefácio lá do seu livrinho, já li já, tá bom? Daqui a pouco a gente faz e manda para você. Zazu Moura, Rio Grande do Norte, nosso amigo Zazu. Bom dia, um ótimo domingo a todos. A Joélia Vasconcelos também, um feliz último programa domingo desse 2024. É isso mesmo, Joélia. Se Deus quiser, estaremos aí essa semana que vem. Simone Dias, bom dia, feliz 2025, muita paz a todos, abraços fraternos. Ela é de Suzano. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos, paz e amor. Carlinhos, não tem importância. O Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos, vivencianos, Juiz de Fora, né? O então, Carlinho é ele que está aí do lado. Senão o pessoal vai pensar Carlinhos que é Câmbio, outro Carlinhos. Carlinhos Câmbio. Ele coloca uma carta aqui para a gente, né? Ele coloca uma carta. Então não dá nem, não tem muita importância. Aureana Barbosa, salve, muito bom dia a todos. A Nancy Lima, bom dia, amigos, um excelente domingo e abençoado 2025. João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, também entrando aqui. Antônio Varoto, paz e luz, que 2025 venha repleto de natais. A Neide Cristina também, um ótimo dia a todos. A Sueli Castelo Branco, bom dia, feliz domingo e um ótimo programa a todos. A Miriam Yui, bom dia, família vivenciana, 2025 com muita saúde, alegria, paz e luz. O Renato Pazim, bom dia, excelente domingo a todos, que tenhamos um grande 2025 juntos a cada domingo. Feliz 2025 a todos. A Érica Leandro, bom dia a todos vivencianos e um feliz ano novo com aprendizado mais praticado e que já aprendemos, o que já aprendemos. A Vera Plaisante, bom dia, amigos. Valéria. Queridos, Valéria. Vou errar seu nome aqui, como? Bom dia, queridos amigos desta rádio abençoada e todos os ouvintes e irmãos. Um feliz ano novo para todos, amor, saúde, alegria, harmonia e muito trabalho. A Tina Neca, bom dia a todos. A dona Marli Alexandrino, bom dia, amigos vivencianos, feliz ano novo, paz, saúde e muito aprendizado nesse caminho. A Maura Russo, bom dia a todos, que o ano novo traga muitas alegrias e prosperidade. O Eli da Silva, bom dia, amigos, vivenciando, feliz ano novo, de Juiz de Fora. O Dinho e a Fia aqui, bom dia, família vivenciana, sempre falo em minhas palestras que o ano novo não vai ser melhor ou pior. Se não mudarmos nada, muda. Então façamos um esforço e auxiliar para que o bem prevaleça. Concordo, Dinho. A Aureana Barbosa, amigo, aqui a Marildo. O texto de Roberto Pompeu de Toledo, atribuído de forma errônea à casa do Mondriandade. Acho que aquilo que você falou, ele está falando que é do Roberto Pompeu de Toledo. O Edson Andrade, bom dia, amigos da família vivenciana. Nunca ouvi tanto o meu nome, graças ao Xará Barbosa. Né? Abraço ao nosso Maurício de Souza. Maurício de Souza é o L, tá bom, pessoal? A gente descobriu que ele estava ele anda nos restaurantes aí dando autógrafo, dizendo que é o Maurício Barbosa. Né? Maurício de Souza. Falando do Edson, né? O Edson Andrade. Antônia mandou um grande abraço. Quer que eu continue aqui? Grande abraço fraterno, com forte desejo de paz e saúde e paz ao lindo grupo do programa Vence Espírita. Gratidão a todos pela aprendizagem e acolhimento. Bom dia especial ao convidado de hoje, o Hélio Ribeiro. Boas novas e alegrias virão em 2025, se cada um assim decidir trabalhar com benevolência. A Cassal, a Fernanda, né? Lá na casa da Marcela, falando: bom dia, vamos acreditar que 2025 será um ano melhor, com mais aprendizado e crescimento. Um abraço ao amigo Hélio e a todos que aconteça as realizações desejadas na vida. A Cecília Guardabácio manda bom dia a todos. A Gisele lá de a Gisele Lacerda lá de Taberá, junto com o Rivail e o Marlon Brando, né, que é o cachorro, ouvindo a gente lá. Programa maravilhoso, nos ensina muito, mudou nossas manhãs de domingo, né? Obrigado, Gisele. A Joélia Vasconcelos, lindeza, é um excelente começo. O Marcos Sugai falou que bom dia a todos os vivencianos. Eu fico mais escutando para dar espaço aos novos perguntadores. Ó. Também repassei uma parte da cota para um amigo Aécio. Seu Rui, um abração. Ele manda aqui. O Oswaldo Barbosa, que sempre está aqui com a gente também, mandando bom dia. A Célia Bila, manda bom dia, bate-papo gostoso esse do último programa do ano. O Aécio deixa a primeira pergunta já. A gente volta depois fazendo a pergunta. Rosilma Ferreira, Rosilma que sempre me manda mensagem depois do programa, dizendo que gostou muito do programa. Dr. Benedito Figueiredo, aqui participando também, mandando feliz ano novo. A Ronália Gonçalves, feliz 2025. A Alessandra Martins. A Celina Sobral, também, que já participou aqui do programa também conosco. Manda bom dia, pessoas queridas, vocês são maravilhosos. Parabéns por esse lindo programa. A Cláudia Regina, a Cláudia Oliveira, né? Manda bom dia a todos, um domingo de muita paz, que 2025 venha com muita luz, bons aprendizados e alegrias. E o Piero, né? O Piero também vai estar aqui semana que vem com a Cris, né? A semana que vem eu não estarei, né? Que estarei viajando, mas o Piero e a Cris estarão aqui me representando. O Fábio Salgado e a Irene do Nascimento aqui também, mandando um feliz ano novo a todos. A gente teve participação também no WhatsApp, tá? O WhatsApp que entrou aqui foi o Oswaldo Barbosa, a Sheila Campos, que é a mãe da Cris, né? Além disso, tem também o Maurício Tomé. A Valéria Prezan falou que sobre os assuntos, não sei se você leu esse daqui da Valéria. Não sei se é a mesma coisa. Que ela falou sobre os assuntos dos palestrantes desconhecidos. Este é um lema do Pai Bem, olha só. Virtual, que eu estava comentando. Isso, essa, né? Aí eu não tinha colocado aqui, não. Colocou que só. Traz o Pai Bem lá do Rio de Janeiro, né? Que encarnados espirituais desencarnados e desencarnados que muitos não conhecem. Eu agradeço imensamente a vocês da rádio, que nos ajudam bastante com esses palestrantes que se tornam amigos e apresentam o espiritismo com alegria e bom humor. Feliz ano novo para todos. Ela está em Guarapari, Espírito Santo, olha só. Uhum. Tá lá na praia, ela lá tem de Guarapari. Casa lá. Ela tem casa lá. E nós já estivemos lá fazendo vários cursos em Guarapari, viu? É do lado de Anchieta. Na cidade onde está o corpo lá, o museu lá do José de Anchieta. Onde ele escreveu. Ah, não. Ele escreveu o poema aqui em Ubatuba, né? É verdade. E o Maurício Tomé mandou aqui um texto que eu achei muito interessante, eu até divulguei antes, que era o texto do Dr. Inácio Ferreira, chamado A Hora do Testemunho. Eu vou ler isso aqui, quer ler do Ari? Você tem o do Tá com as Trovas do Ari aí na mão? Para ler, Jorge? Peraí. Procurar. Se não, eu te passo aqui também. Aí você lê as trovas, eu leio essa Hora do Testemunho. Foi no WhatsApp que ele mandou? Mandou no WhatsApp. Estou te encaminhando aí. Mas essa Hora do Testemunho foi escrita. Mandou para mim também. Foi escrita em Votuporanga pelo Bacelli no dia 28, ou seja, ontem, né? Pelo espírito do Dr. Inácio. E ele fala: na atualidade terrestre, acho que é até bom você comentar, Hélio. Na atualidade terrestre, uma influência nociva provinda do mundo espiritual inferior vem se exercendo mais sistematicamente sobre os homens, mormente sobre o que se consagra às tarefas do bem com Jesus Cristo, com o intuito de desalentá-los, neles gerando a descrença, o medo e a insegurança, suscitando-lhes ainda ideias de deserção ao dever espiritual abraçado. Torna-se indispensável que, de maneira urgente, o espírita cristão se desdobre no esforço de perseverar, recorrendo com mais frequência à oração, e sob nenhuma hipótese ou pretexto recue em suas atividades doutrinárias, consciente de que este é o testemunho e que está sendo chamado nesta hora de transição que a humanidade atravessa. Espetacular. Que você acha? Espetacular. É o que nós estamos falando por aqui também, né? De arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Sim. Não é? Sem desertar, que ele fala ali da deserção. E é verdade. Muitos espíritas saem falando mal do espiritismo e comentando que o espiritismo é farsa, é isso e aquilo. Então, nós que estamos na tarefa, no dia a dia, nas casas espíritas, porque muitos deles são teóricos, e a gente sabe disso, muitos teóricos que têm desertado da missão, da tarefa. Então, nós que estamos na tarefa, temos que abraçar isso com vontade, e arregaçando as mangas, trabalhando todos os dias, para que o nosso Senhor Jesus Cristo não se afaste de nós. De nós como um todo, não é nós só, eu, Rui, aqui o pessoal da... Não, é do mundo que Jesus precisa estar mais próximo. E nós, fazendo a nossa parte, ele estará por perto de nós, né? É porque a maioria das pessoas que vem para o Espiritismo fica esperando milagre. Mas o milagre só acontece se a pessoa trabalhar, estudar e ter fé naquilo que está fazendo. Exatamente. Exatamente. E o que a gente vê bastante hoje em dia é espíritas, chamados espíritas, que a gente talvez nem classifique dessa forma, teóricos, no dia a dia, cobram uma fortuna por uma palestra. Uma pessoa dessa, que a gente vê no dia a dia, né, vários, não estou falando de um nem de outro, mas são várias pessoas, que sai dali e vem aqui, E chega aqui e cobra para fazer uma palestra. Mas isso não é espiritismo, não é o que nós falamos a respeito do espiritismo. Então, pessoas têm deixado a tarefa para virar palestrante famoso. Vejo bastante isso. Vira palestrante famoso para sair por aí divulgando o que ele pensa a respeito da doutrina e cobrando para isso. Não, então, é difícil da gente conceber dessa forma o espiritismo. E às vezes até passando... É uma doutrina que não é espírita. Exatamente, exatamente. Uma doutrina mais a gente materialista. Fala, materialista e liberal ao extremo. É. Né? E nós sabemos que nós temos a nossa tarefa e ela está pautada por Allan Kardec, pelo que nós estudamos e aprendemos com a doutrina, com a codificação. Não só em Kardec, como em Jesus. Exatamente. Mais em Jesus, né? Kardec é o que ele nos deixou codificado aqui, mas o Evangelho de Jesus faz parte disso tudo, sim, né? Então é isso que tem faltado na doutrina que eu vejo, as pessoas mais sérias, trabalhando firme, acolhendo e fazendo o que Jesus nos legou, né? Agora, essas histórias de fala muito bonita, fala disso, fala daquilo, mas não tem conteúdo que nós estamos precisando. Né? E são muita gente, muitos espíritas crédulos são atraídos para essas coisas. Tenho visto muito, mas muita gente falar a respeito da tal da constelação familiar. E muita gente vem perguntar para mim: você já fez constelação? Não, nunca fiz, eu nunca precisei. Não, mas você acha que... Não, eu não conheço. Eu não sei, eu não conheço, porque eu nunca fui atrás dessas coisas. Porque, para mim, isso está dentro do esoterismo. Sim. Né? Não é dentro da casa espírita que vai se fazer certas coisas. Então, eu falei já da outra vez aqui, até recebi muitos telefonemas falando. Não sou contra de quem quer praticar, então, de maneira nenhuma. Eu digo que os espíritas não devem estar envolvidos com essas coisas. Deixa eu só fazer uma correção. Na verdade, a constelação sistêmica não é esoterismo, tá? É uma prática de psicologia, de terapia, né? Não, eu acho que é o contrário. Assim, é a mesma coisa você trazer, por exemplo, cromoterapia. É espiritismo? Não, não é. Mas agrega. Né? Então, eu acho que as práticas estranhas ao espiritismo tem que delimitar o que é e o que não é. Não, eu concordo contigo nesse ponto. O que eu digo é assim. Mas a constelação é uma coisa muito boa, sabe? Não, é uma terapia extremamente boa. As pessoas vêm me perguntar, eu não conheço. É. Mas eu digo assim, o espírita deixar a prática espírita para se envolver em outra prática. Eu estou dizendo disso. Você fala então, que nem a gente falava aí do como é que é o nome, Jorge? Como é que é o nome do... Ah, os outros. Esqueci. Que é perigoso aí também, né? No, da mediunidade lá. Esqueci o nome, depois eu lembro. Apometria. Apometria, né? Também. Não, então, a apometria é uma técnica. É uma técnica. Ah. É igual a constelação, é uma técnica, sim, né? É a mesma coisa. Mas não é espiritismo. Apometria, né? Não é igual. Não, eu falo assim, mas é uma técnica também. Sim, eu considero, né, a apometria uma desobsessão mais profunda. É isso que eu acho. São coisas diferentes, eu concordo, mas não são espiritismo. Não é espiritismo. Não, não é espiritismo. Nem apometria, nem constelação. Eu digo assim, Rodrigo, muito mais do afastamento da pessoa que trabalha numa casa espírita para se envolver com outras práticas. Sim. Não estou dizendo se era a constelação terapêutica, né? Não é. E dentro da psicologia. A psicologia ajuda muito o espiritismo, claro. Né? No atendimento fraterno, você usa psicologia o tempo todo ali. Como a cromoterapia. A cromo também tratando doenças e coisas assim. Bom, eu digo que as pessoas têm se afastado do espiritismo, às vezes envolvidas em outras práticas, se enganando às vezes. Então, eu acredito no passe, mas muita gente não tem crença no passe. Vão para o centro espírita e, como todo mundo entrou na fila tomar o passe, também vai tomar o passe. Mas não sabe a terapêutica, que o passe pode fazer numa pessoa, desde que ela esteja. Mas não é ir lá e tomar o passe um dia, ir embora para casa e não voltar nunca mais, não. Né? É um tratamento, é algo que a gente faz com uma certa frequência e com a fé de que aquilo vai me auxiliar realmente. E as pessoas entram na câmara de passe e abrem um guarda-chuva, você vai lá e coloca a mão em cima, a bênção dispersa para o lado, né? Não vai resolver. E as pessoas saem falando mal da casa espírita. Não, essa casa, ela é muito fraca. Quanta gente eu já ouvi falar isso? Sim. Casa fulano de tal, e os passos. Olha, foi uma contribuição dos homeopatas, né, no espiritismo. De homeopata. Justamente para ativar, né, e ser como uma homeopatia mesmo. Não é um socorro, né? Não é vai resolver ali de uma hora para outra. Então, é uma coisa que precisa ser feita com o tempo, né? Exato, doses pequenas ao longo do tempo. É. Né? E às vezes eu vejo assim que pessoas vão na casa espírita por um motivo. Eu tenho um comércio, meu comércio não está vendendo. A pessoa vai lá pedir uma oração, uma coisa assim. Aí, não, vamos orar. Não estou falando que eu vou. Nós, a espiritualidade vai atrás de clientes para você. Não, você tem que melhorar. Não está vendendo, você tem que melhorar seu comércio lá, alguma coisa que está acontecendo, coisa assim. A pessoa vai um dia e nunca mais volta. Ah, sim. Mas a maioria, assim, até quem está obsediado, que você vê de cara que a pessoa está obsediada, ela vai lá e você atende ela, faz o atendimento fraterno, pega o nome dela para passar numa desobsessão, por exemplo, no socorro, e a pessoa nunca mais aparece. É como se ela tirasse a responsabilidade dessa e jogasse para a gente. Exatamente. Agora você resolve meu problema, que eu estou indo embora. E não vai resolver. Pode ter certeza que não vai resolver. Se você não tiver objetivo de se transformar, não resolve o problema de ninguém. Não. Pô, a gente precisa de um intervalo, Rui. Uma casa espírita, ela não deve só se preocupar com o passe. Todo o envolvimento, até a recepção numa casa espírita, é importante. Agora, tem pessoas que vão no centro espírita por ir. Agora, se nós formos a pessoa que receptiva, que sabemos envolver a pessoa com muito carinho, com muito amor, ele volta. Agora, tem casa espírita, eu lembro que eu fui numa casa espírita, entrei para uma porta, saí para outra, ninguém perguntou ninguém nada para mim, ninguém deu uma boa noite, né? Quer dizer, são coisas técnicas que estão se tornando muito técnicas, que isso atrapalha. Porque o pessoal, quando vai numa casa espírita, ele quer acolhimento. É o principal, tá? Eu também acho. Porque eu tinha o senhor Amaro que dizia: Rui, a pessoa pode ir em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é lugar, mas a hora que ele for no centro espírita, seu acolhimento é bom, ele nunca vai esquecer. Isso é fato. A nossa casa tem como base o acolhimento, né? Nós temos pessoas lá para receber, abraçar a pessoa. Às vezes a pessoa chega com um problema, não, vamos lá conversar um pouco e tal. E às vezes a pessoa está querendo só conversar. Sim. Não está. Ou só está querendo um abraço. Um abraço ali, fraterno e tal. Então é isso mesmo. Nós recebemos do Ari aqui uma mensagem que ele recebeu ontem. Não, hoje é dia 28? Ou foi hoje que é dia 28, né? Hoje é 29. Hoje é 29. Ele recebeu 29, ontem. 29. Ele recebeu ontem e a gente vai ler aqui. Ele recebeu exclusivamente pra gente. Trovas de Ano Novo. Mas um ano vai-se embora, outro ciclo enfim se encerra. 25 se aproxima, alvissareiro sobre a terra. Entre mil crenças e mitos, diz o dito popular: ano novo, vida nova, muita coisa a se esperar. Aquela velha promessa que não foi ainda cumprida, com a chegada do ano novo, novamente ganha vida. Entretanto, muita gente não consegue ser fiel, e aqueles velhos planos jamais saem do papel. O regime abandonado, a ginástica largada, novamente são lembrados com esperança redobrada. Outro sonho requentado é a velha loteria, mega sena acumulada com a fé que nunca esfria. Entre sonhos e desejos, há contudo o previsível, o trabalho edificando quase sempre o impossível. Sem bancar o pessimista, o de sempre novamente. Gente reclamando muito, carrancuda e descontente. Natureza em descompasso, seca, braba, inundação, homem sendo sempre homem, produzindo poluição. Entra ano e sai ano, vê-se pouco a mudar, mas do mesmo é quase certo, do contrário a duvidar. Entre erros e acertos, no campo da previsão, mesmo sendo em marcha lenta, tudo é evolução. Já dizia o velho Gandhi, com um olhar sábio e profundo: sejamos nós a mudança que almejamos para o mundo. Assim sendo, desejamos, com esperança e afinco, um ano mais acertado em 2025. Eurícrates Formiga. Ah, que bacana, viu? Trovas aqui do Eurícrates, que é sempre interessante, né? Muito jovem. Muito bom. Vamos fazer o intervalo, Rodrigo? Rodrigo, senão a Vamos gente... Sim. Hoje nós começamos mais cedo, o intervalo está demorando. Não dá para o Hélio reclamar, não. Verdade. Depois a gente volta com as perguntas, que já tem duas perguntas aí do Aécio já. Uhum. Tá? A Terra é uma escola com Nando Cordel. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Quero luz. Esse é o programa Vivência Espírita e estamos aqui com o Hélio, né, Rui? Então aí, vamos com as perguntas, Carlinhos? Vamos. Já está com as perguntas. O Aécio César tem uma pergunta. Se desejar e querer não muda ninguém, se esse alguém não fazer e merecer, qual se desejar sem vão sentir o perfume de flores artificiais? O que mais você pode nos dizer a respeito, Hélio? Que se desejar e querer tem que ter a vontade junto. Desejar, querer e vontade de executar, de fazer, de concluir as tarefas colocadas no dia a dia para nós. Só desejar e querer não vai acontecer. Então, a vontade faz parte desse mistério, de você entrar de cabeça com vontade para fazer. Legal. Deixa eu ver outra aqui. Vamos lá. É a segunda pergunta do Hélio. Observamos que entra ano e sai ano e o homem se tornou refém da tecnologia, se transformando qual um robô. Nesse caso, quem seria quem nesse jogo de xadrez? Verdade que a tecnologia é essa, sem dúvida. Um abraço para você aí em Sete Lagoas, viu? Tive várias vezes e não consegui te encontrar aí. A tecnologia tem tomado conta realmente das mentes das pessoas. Ninguém se move sem o celular na mão. No final do ano agora, antes do Natal, tive no calçadão todas, e faço essa observação, eu sou observador nesse quesito. Todas as pessoas que eu encontrei na rua, no calçadão, crianças, senhoras, jovens, todos eles estavam com o celular na mão. Eu achei incrível, porque todo mundo fala na crise. Nossa, está uma crise, a gente não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo, estou sem dinheiro para comprar comida em casa. Mas para o celular as pessoas têm o recurso. Então eu acho que a solução para isso é a conscientização das pessoas. Conscientização. Eu uso o celular dentro da minha necessidade. Normalmente eu saio, se não tenho compromisso nenhum, não levo o celular. Porque isso só vai me atrapalhar. Eu vou esquecer num lugar, vou estar com uma pessoa que eu estou, e de repente toca o telefone, eu vou ter que atender, enfim. Então, a conscientização é tudo. Eu tenho filho pré-adolescente, de 14 anos, e também está agarrado com o celular. O que nós estamos fazendo? Tomando o celular dele. Você tem 2 horas por dia somente para você usar o celular. Depois disso, você não tem. Quais são essas 2 horas? É quando ele volta da escola. Porque até as escolas estão colocando coisas para a pessoa ir no celular para olhar. Tarefas no celular. Então, pelo menos essas 2 horas é o tempo suficiente. Depois disso, ele não usa celular mais. É a maneira que nós encontramos. Porque tornou-se uma viciação perigosíssima o celular. Perigosíssimo para tudo. Tem jogo no celular, tem prostituição no celular, tem tudo que você quiser, menos para a utilidade necessária, porque a tecnologia nos ajuda, a internet nos ajuda muito, mas com conscientização. Então é a conscientização que vai fazer isso. Com os seus filhos, com os nossos filhos, que estão sob nossa guarda ainda, é importante que a gente tome medidas que às vezes contrariam um pouco eles, mas olhando para o que ele vai ser no futuro, às vezes é necessário uma medida de contenção dessa forma. É a minha opinião, né? É o que está acontecendo nas escolas hoje. A partir de 2025, proibido o celular na escola. Entrar. Exatamente. O aluno vai chegar, vai ter o computador para ele trabalhar, mas não tem acesso a conversas. Nada. A internet ali dentro, nada, né? Nada, é só material escolar, mais nada. É o necessário. Realmente. Aí, Rodrigo, o que você acha disso? Eu sou suspeito para falar, né? Por isso que eu perguntei para você. Por isso que a polêmica caiu. Eu acho que é assim, a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Eu concordo com o Hélio quando a gente está na questão exacerbando o uso, né? Porque tudo que a gente é demais é ruim, e o que é de menos também. Então a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio, né, nisso. E eu que tenho 2 filhos pequenos, 1 de 6 e 4, me preocupo também. Claro. Né? Só que eu sou pró-tecnologia, né? Então eu vejo formas, né, de fazer esse controle de uma forma mais efetiva, por exemplo. Existem softwares, né, de família, familiar, controle familiar, que você pode instalar no roteador, que você pode instalar no aplicativo da criança, no celular da criança, que ele já limita o tempo e você determina o tempo de limitação sem ter que tomar o celular. Ele vai lá e fecha sozinho. Então você consegue controlar, ter esse controle, acho que tem que ter controle, porque tudo que é livre demais é ruim, né? Então liberdade total, né? Tudo tem limite, nós temos limites, e a gente tem que ensinar para os nossos filhos ter limite também. Mas tem tecnologias para colocar esses limites, né? Então é esse controle familiar do Android, do Google, por exemplo, ou a Apple tem também. É possível fazer isso, é possível fazer com cada tipo de software. Eu não quero que o meu filho fique jogando Pokémon tantas horas. Aí bota lá, só meia hora para jogar Pokémon. Quero que não apareça publicidade no celular dele. Ele não aparece publicidade no celular dele. Não quero que ele use aplicativo de comunicação. Ele limita o aplicativo de comunicação. Então, tudo isso está evoluindo, né? Então, as coisas boas também evoluem, né? Então não é só as coisas ruins que evoluem em relação à tecnologia. Porque se você voltar para o passado, né, a TV é uma tecnologia. Sem dúvida. E aí, quando surgiu a TV em relação ao rádio, o pessoal falou: cara, agora vai acabar o mundo porque surgiu a televisão. Só podia ver de vez em quando. Então vamos controlar. Podia ver toda hora, o dia todo. Então vamos controlar a televisão. Uhum. E amanhã, a próxima tecnologia? E a próxima tecnologia? Vai aparecer outra. Pode ter certeza. Agora, Rodrigo, você entende muito. Perguntei para você, foi provocativo mesmo, né? Que eu sabia que a sua opinião. E eu concordo com você também, né? Não discordo, não. O que acontece é o seguinte: por que que você ou pessoas como você que usam o celular para o trabalho, a vida toda você usou o celular para o trabalho? Então, quando você não está usando o celular para o trabalho, você está usando para o lazer. Então, você usa 24 horas, a gente vê isso, né? E essas dicas que você deu agora aí, por que você não cria como é que chama? Você não cria um programinha, não é programa para você, de vez em quando, de um minuto, dois minutos, entrar ali e dar os toques para as pessoas, para os pais, por exemplo, né? Você entrar e falar, como controlar? Dá essas dicas aí, porque tá cheio de dicas, né? Você entra no YouTube, você clica lá, vai aparecendo essas coisas. Você entra no Instagram, coloca lá, vai aparecendo essas coisas de dica, né? Por que que você não faz isso pra gente? Isso aí é só uma opinião, né? Uma sugestão. Não é... Que eu acho não, legal. Uma boa ideia, por exemplo, um monte uma de boa gente ideia. Não sabe. Sim. Tipo assim, como que você... Tipo assim, você entra... Como é que é esse controle de pais? Como você faz pra controlar tal coisa? Controle de paz, tipo assim, como é que você faz para fazer tal? Você entra com esse aplicativo, então você não precisa tomar o celular do seu filho. Você pode, tem um monte de coisa que você pode dar o toque lá, que a gente, né? Eu, por exemplo, os meus netos ficam lá em casa também. Então a gente pode saber essas limitações que eles podem ter, sem precisar ser radical. Porque o que você vê, o desenvolvimento da criança também é muito maior com o celular. E você pode ver que o vício também está vinculado ao espírito dele também. Então, por exemplo, eu sempre tive acesso à tecnologia. Meu pai ele era professor de Senai, construía computador. Quando eu era criança, acompanhava ele construindo computador. Então eu tive acesso à internet quando eu era discada e cinza lá, né? Eu era pequeno, mas nunca me viciei em jogo. E sempre tive o computador para rodar qualquer tipo de jogo. E nunca fui viciado em jogo. Tem um computador que roda qualquer jogo que se pode imaginar, mas eu uso para o trabalho e para os trabalhos espirituais. Tá acesso ali, né? Eu podia estar viciado ali jogando o tempo todo e nunca. Ou seja, quem tá... o vício também está vinculado ao espírito da pessoa também. E quem está, né, viciado em jogo atualmente, quando você fala jogo, tem jogo e jogo, né? Ou jogos e jogos. A criança geralmente ela está viciada num jogo sem aposta, num jogo só que é interessante. Pode ser de dar tiro, pode ser de brincar, de perder, de ganhar, dama, essas coisas tudo. E fica lá, ali, tá, né? Lá. É ali. O adulto está viciado no jogo de aposta. Então hoje nós temos uma nova modalidade para atender dentro do centro espírita, que é o viciado em jogo. que é pior do que cachaça, pior do que cigarro. Meu pai falava assim: espere por um bêbado, mas não espere por um jogador. É verdade. E tá cheio de pessoas dentro que estão procurando a gente no centro espírita já, que estão viciados no jogo. Tá perdendo muito dinheiro mesmo nesses jogos que estão aí. Tipo, né? Então, tem gente que nem sabe disso ainda. Mas está cheio de gente, pode ter certeza. E atrapalha o trabalho também da pessoa, né? A vida profissional da pessoa. Perde dinheiro. Não, eu falo assim, ficar ali viciada numa coisa, nesse tipo de jogo, a pessoa tá trabalhando aqui, né? Uhum. Não aqui, eu falo trabalho profissional. Uhum. Aí a pessoa tá com o celular do lado. Aí toca o negócio, aí perde o foco, fica lá. O dia todo. Então, ter disciplina, né? Disciplina é no sentido de rigorosidade, não no sentido de educação, né? É de você se disciplinar, ter foco. Né? Você, ó, tô fazendo isso, eu tenho que fazer isso e ficar focado nisso. Então, isso eu acho que é o grande desafio para a humanidade daqui para frente. Porque a gente tem tanto coisas que nos tira a atenção ao tempo todo, né? Desde celular, aplicativo, tablet, tudo tira a atenção da gente, né? Então, eu acho que esse é o desafio da que quando a gente Mas eu acho que a juventude hoje da juventude começa com criança. Eu vejo a criança está no carrinho de bebê e com o celularzinho na mão. Três meses olhando o celular. Eu falo assim, o que essa criança vai pensar da vida depois? Porque as mães, hoje em dia, muito ocupadas, às vezes trabalha fora e coisa, tem pouco tempo. Então a criança, para não chorar, ela dá o celular. Uma assistida nossa lá do centro falou isso para mim. Se eu tirar o celular dela, ela chora. Então eu deixo o celularzinho na mão dela, com imagenzinhas, brinquedinhos ali e tal. Eu fico pensando, porque nós, quando criança, qual que era o brinquedo nosso? Era jogar pedra em passarinho, era não sei o quê, carrinho de rolimã, ralava o dedo, não sei o quê. Agora, hoje em dia, as crianças nem sabem o que é isso. Por quê? Porque celular, televisão, jogo na televisão e tal. Não precisa ir nem na casa do amigo, né? Não, ele pode ir em casa, aqui na sala, joga com o outro. E as conversas deles, que eu fico abismado, porque tem o grupo da escola, né? Meu filho estuda numa escola e tem o grupo ali da escola. Então, ele chega da escola, o celular está em casa, lá já não podia levar de algum tempo já. Ele sobe para trocar de roupa, o almoço está pronto, mas nem para comer. Ele tem pressa, ele vai primeiro pegar o celular e acessar para ver o que os colegas estão falando. Eu fico olhando e falo, gente do céu, você não tem fome? Ele vai às 7 horas para a escola, sai 1 hora da tarde, leva um lanche lá. Meu, mas a hora que volta, eu, por exemplo, voltava da escola varado de fome, não tinha nada para levar. E chegava e já ia comer. Ele não, sobe, vai lá, troca de roupa, não sei o quê, e vai almoçar quase 2 horas da tarde. E atrapalha o convívio familiar, porque o horário do almoço é o horário que a gente quer reunir ali, conversar e tal. E aí, aquela briga da mãe, meu, desce aí, que não sei o quê, que tá atrasado, a comida vai esfriar, aquela história. Eu acho que é o seguinte, assim, como todo existe uma coisa que a gente não consegue lutar, é contra o progresso, não tem jeito. Não tem jeito da gente lutar contra o progresso, isso aí é luta perdida, né? O que acontece muito, eu acho que é assim, eles treinam quem, os mais novos e esquecem dos mais velhos. Eles têm que treinar a gente para administrar isso e nós não somos treinados para isso. Então é muito mais falta de adaptação da gente. Porque a gente fica valorizando só a nós. Você já percebeu também? A gente só valoriza nós. No meu tempo que era bom, daquele jeito lá que era legal. E a gente esquece que o pai da gente já descia lenha. Eu lembro que para mim assistir jogo de futebol no campinho lá na minha terra, eu saía escondido para ver jogo, porque futebol era coisa de vagabundo. Futebol não era coisa para gente de direito, futebol não era coisa de nada. Olha, imagina você pensar num negócio desse hoje. Então, era o que eles imaginavam. Então, televisão, que a gente está falando aqui agora. Eu sou viciado em televisão desde criança, eu adorava televisão. Para mim, eu via televisão o dia todo, eu ficava ali na frente para ver a televisão. Mas ficava danado da vida porque tinha que desligar. Não, só vai ligar de noite. Fala, mas que de noite se a televisão pega o dia todo, por que tem que ser de noite? Entendeu? Então você vê qual que era a polêmica. Eles não estavam preparados também para quem estava chegando. Que era uma tecnologia. E quem está acontecendo com isso. E outra coisa, vocês estão lembrando, tudo passa. Estão lembrados que há uns 10 anos atrás era adulto e criança correndo atrás de Pokémon? Correndo atrás para esconder aqueles bichinhos escondidos que existiam, com as maquininhas na mão, com os negocinhos? Cadê esse negócio? Ou aqueles bichinhos de ficar dando comida pro bichinho? É, dando bichinho. Cadê? Tratando, cadê, né, do... cadê esses negócios? Cadê? Onde é que tá? Ninguém nem sabe que existiu. Se você perguntar pro seu menino lá, ele nem sabe que existiu. Nem sabe. E passa rápido. O celular vai passar, ele vai virar normal e vai aparecer outra coisa pior. Aí a gente passa a brigar. E talvez quem vai brigar vai ser eles. E ele brigar com os filhos dele. Né? Então não dá para lutar contra o problema. A gente tem que saber se adaptar. É a comodidade, né? Porque você vê o que é tecnologia? Tecnologia é quando é a ciência aplicada para gerar algum benefício para a sociedade. Né? Então, quando você pega um computador que era do tamanho de uma sala, do tamanho dessa sala, e coloca ele num microcomputador, todo mundo põe em casa. Uhum. Aí quando você tira ele de cima da sua mesa e coloca ele dentro do bolso, quais que são os benefícios de você trazer um computador daquele tamanho e colocar no teu bolso? Uhum. Cara, em termos de produtividade, em termos de benefício para o mundo, em termos do que você pode fazer para... Ou seja, você pode fazer mil coisas, é uma ferramenta. Como você pode pegar aquela ferramenta e destruir outras coisas. Exato. Né? Então, o que você vai fazer com aquela ferramenta vai depender da tua moral. Exato. Então, o segredo continua sendo o espiritismo. Com certeza. O espiritismo, eu digo, na evolução moral. Espiritual. No sentido espiritual. Moral. Porque se não adianta a gente querer bloquear nossos filhos, querer que eles não tenham acesso à tecnologia, controlar e tudo mais, a gente tem que fazer. Mas é para remediar. Mas para ir na causa, tem que ir no lado moral. Não, com certeza. A gente está atacando um efeito. E o meu pai, por exemplo, ele sempre fez uma coisa boa para mim. Porque ele sempre me falou, cara, jogo não é bom. Então, ele sempre me influenciou para falar, cara, esse jogo, apostar não presta. Não, nunca joga apostando, nunca jogue. Então, assim, ele sempre me direcionou a não jogar também. Os pais... Então, ele sempre foi trabalhando o lado moral. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer com nossos filhos. Não, mas é verdade. É verdade. Eu me lembro, eu falo assim, o celular tem uma utilidade muito grande para a gente. Eu morei nos Estados Unidos no ano de 1988. Morei 2 anos lá. E para você ligar para o Brasil, era uma nota preta. Sabe o que os brasileiros inventaram lá, a turma de brasileiro, inclusive eu? Os porto-riquenhos, naquele tempo, muitos moravam nos Estados Unidos e eles eram doidos por indenização. Porto Rico é Estados Unidos, para quem não sabe. Exato. E aí eles vinham morar nas cidades que a gente morava ali, né? Eu morava numa cidade, chamada Port Chester, lá, numa região de Nova York, ali no estado de Nova York. E a gente, para ligar para o Brasil, como era muito caro, a gente comprava do porto-riquenho um código que ele roubava do cartão de crédito de americano. Uhum. Era roubado. Ele roubava, ia no orelhão, fazia a ligação com o cartão de crédito do americano e te passava. Ó, 15 minutos é $50. A gente pagava. 15 minutos de fala no orelhão, $50. Então, olha hoje, você fala com o mundo daqui de onde você está. Exatamente. Então, a tecnologia avançou muito, mas muito mesmo. E aí, acontecia cada cena bizarra, né, nesse caso aí, né? Porque você estava participando do roubo também, do cartão de crédito do americano que ia pagar a conta depois. Meu, era uma confusão tão grande. Então, tinha gente que chegava, recém-chegado nos Estados Unidos, morto de saudade da família aqui no Brasil, e comprava uma hora, ele negociava com o porto-riquenho lá, eu te dou não sei o quê, te dou uma caixa de cerveja, não sei o quê, e comprava uma hora de ligação. Aí, nos primeiros 5, 10 minutos, era aquela choradeira no telefone. E era muito orelhão, próximo um do outro, ali na Quinta Avenida, e a gente ficava escutando a conversa do outro no orelhão, para ver o que é que estava acontecendo. Depois de 10 minutos, o que o cara ia falar com a mulher? Ele falava assim, nossa, passou um carro amarelo aqui, não sei o quê. Aí, aqui eu estou em frente à rua Don't Walk. E eram as conversas que não tinham sentido e ele estava pagando por aquilo, né? No exagero. Então, eu comprava lá 10 minutos, que era o suficiente. Como é que está aí? As crianças, tudo bem? Coisa desse tipo. E acabou a ligação. Mas olha bem o absurdo que era naquele tempo e hoje a facilidade com o celular. Só que o celular, você vai comprar um celular, a primeira coisa que você quer saber é se ele tem aplicativo, não sei do que, disso, daquilo, ele fala com alguém, se eu ligar, que era a única coisa que a gente fazia com o celular antigamente, era receber e fazer ligação. Hoje em dia, mil e uma coisas, além de falar, ainda tem mil e uma coisas. Tem pessoas que têm celular e nem sabem usar. Compra um celular lá de avançado, não sei o quê, mas não sabe a utilidade que ele tem, as coisas que ele pode usar no celular. Ele usa uma coisa simples de comprar aquele celular pequenininho que a avó da Ludmilla tinha, que tem a teclona grandona, que ela não enxergava. A teclona. Tava bom aquilo para muita gente, mas não vai comprar. Aí o vendedor vai lá, não, mas esse aqui tem não sei o quê, esse tem câmera, não sei de que jeito, tem isso, tem aquilo. Que não serve para nada. É difícil. É difícil, mas é fácil. Vamos lá. E a tecnologia, né? Tecnologia da comunicação, né? Sim. Você tem tecnologia espiritual, tecnologia da medicina, tecnologia. Tem tudo. Tecnologia de tudo. O avanço. A tecnologia é a aplicação da ciência. Exatamente. Porque se você só cria ciência, lá, professor Pardal, né? Que não gera benefício para ninguém, isso não é tecnologia. Não é tecnologia. Né? Então a gente tem que ser pró-tecnologia. A gente tem que ser a favor da tecnologia. Não, a gente vê pela medicina hoje em dia. Né? A medicina trazida do plano espiritual para a Terra. Né? Do jeito que avançou, de quantas curas, né? De quantas coisas. Né? Nessa pandemia mesmo aí, a vacina feita em tempo recorde, coisas desse tipo. Quer dizer, tudo por influência do plano espiritual para a Terra. Né? Então eu atribuo a essa, toda essa tecnologia aí e o avanço. 5 anos atrás, se você olhar o que era... Né, esses programas aí, como é que era o antigo lá? Tinha um antigo que... alguma coisa desse tipo aqui. Twitter. Não, Twitter é novo, né? Bem novo ainda, né? Não sei se como esse já passou, porque eu não entendo também Twitter. Não, alguma coisa que tinha mais aí de comunicação. Orkut. Quem, se falar pro meu filho, ele sabe o que é isso hoje. Não, e olha quanto tempo faz isso. Tá um pouco tempo ainda. Então, esse avanço tecnológico é outro bug. Nós estamos sendo preparados para algo a mais, né? Algo além. Se você pegar as navegações, é uma tecnologia. Mas claro. O trem é uma tecnologia. O carro é uma tecnologia. O avião é uma tecnologia. O avião, imagina. Só que são ferramentas. Pode ser usado, o avião pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal, como aconteceu na guerra. Né? Calinho. Não, aí, velho, você fica vendo... dos mandamentos de Deus, não adulterarás. Você vê, adultério não é só traição, isso que você fez, não, que eu faço, devo ter feito, e faço muitas vezes inconsciente, você adultera alguma coisa, você toma alguma coisa de alguém, e você inconscientemente, você está pagando, você fala assim, puxa, roubaram meu carro. A pessoa fala, tem seguro? Tem, a seguradora paga. Mas você fica aquela mágoa de ser roubado. O que, que o Chico falava? Graças a Deus paguei mais uma dívida. Pagou a dívida. Então, quando você tiver consciência de que você, quando perde alguma coisa, você está saldando uma dívida que você teve, você se liberta dessas coisas. Com certeza. Mas o ser humano, infelizmente, só sabe reclamar. Exato. Ele não sabe agradecer, mesmo que seja por um sofrimento que passa de um bem material, de um bem sentimental, que muitas vezes tem uma separação estrondosa, a pessoa fica doente, quase morre, ou tenta se matar, quando na realidade está tendo um livramento, e a pessoa não tem consciência disso. Perfeito. Não é? Então esse adulterarás aí é muito sério. O Aécio César tem uma pergunta para você. Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal que está ligadinho. Fábio Salgado, Fabinho, lá da Casa da Marcela, está dando um bom dia aqui para mim também. Um feliz ano novo a todos. A Irene Maria do Nascimento, bom dia a todos do programa. A Lúcia Aparecida Nogueira, bom dia. Abraços fraternos. José Carlos de Oliveira, também da Casa da Marcela. Bom dia, meus amigos vivencianos. Que a paz do nosso Mestre Senhor esteja com todos vocês. Obrigado, Zé Carlos. Rejane Mota, bom dia, amigos queridos e encarnados e desencarnados. Sempre juntos. Poá, Rio Grande do Sul. A Gisele Ambrosio, bom dia a todos, que Deus abençoe o ano 2025. A Rejane, de novo aqui, bom dia, irmãos queridos, muita paz, luz e feliz ano novo. Estaremos sempre juntos. Que Jesus nos abençoe e obrigado, irmãos do Vivência Espírita. Gratidão. Concordo. Os seres humanos estão se perdendo, é uma pena. Devemos estar cada vez mais próximos de Jesus. Fé, gratidão, irmãos queridos. Obrigado, Hélio, e um feliz ano novo. Esperamos cada vez estudar, aprender, estarmos perto de Jesus. O Mané Alves é o Emanuel, né, Rodrigo? Mané é o Emanuel, né? É que a gente tinha falado dele aqui agora há pouco, viu, Mané? Diz que quando a gente fala da pessoa, a pessoa aparece, ela vai demorar muito. Mas tá no, no YouTube? Ou no... Ah, isso. É o Manuel Gouveia. Não, Mané Alves, é ele, que é pequenininho aqui, não dá para me chegar direito. Um grande abraço para o Mané lá de Conquista, obrigado aí pelo prestígio, obrigado por estar junto aqui conosco, Mané, estamos com saudade de você. A Regiane Mota mais uma vez, verdade, cobrança para palestra jamais, espiritismo precisa ser o amor aprendizado. Com Kardec sempre. E Ieda Basso também mandando bom dia a todos. O Fábio Salgado, Antônio Baroto aqui, ó, falou que precisava um programa só sobre apometria. A Joélia Vasconcelos também concorda plenamente. A Keila Freire manda bom dia, amigos. Um domingo de muita paz e alegria. Aproveitando, desejo um ano novo de renovações e prosperidade a todos. Chuvas de bênção. Nayara Vital, bom dia a todos. Deus nos abençoe e dê sabedoria para lidar com os desafios que virão em 2025. Um feliz ano novo. Manuel Gouveia, o Ricardo Araújo, mandando bom dia, amigos vivencianos. Desejo um ano novo de paz, sucesso e realização a todos, amigos e ouvintes. Luz e paz. O Ari falou: é sempre muito prazeroso ouvir o nosso irmão Hélio. Ficaria horas ouvindo ele falar. Que Deus o abençoe sempre. Bom ano a todo, ano novo a todos. A Vera Barbosa, bom dia a todos, um ano de paz e muita bênção. O Aécio mandou a saideira aqui, a pergunta. A Vilma Santos manda bom dia a todos, nada vai mudar se não mudarmos nossos pensamentos, vibrações e reforma íntima. Verdade, Vilma. Antônio Bessa aqui, retomando na minha bikeada, tava pedalando, hein, Aécio? Se adaptar às tecnologias, porém... procurando manter os costumes familiares e morais. O Sugai, Marcos Sugai, falou que tem que ter controle, mas há pesquisas da Scientific Reports e do Instituto Karolinska da Suécia, não sei nem falar isso aí, Karolinska da Suécia, que as crianças que jogam aumentam a cognição. É verdade, principalmente xadrez, né, cara? Xadrez é muito bom para as crianças ganharem cognição. João Ramalho, bom dia a todos. Joália Vasconcelos, a tecnologia ajuda, mas também atrapalha. Algumas pessoas não querem mais ir ao centro presencialmente. Ficam em casa assistindo através de internet as reuniões. E a Lana Garzon aqui, sabe as palavras do Carlinhos. E a Silvana Lama também mandando bom dia a todos. Opa, falando na Silvana, deixa eu falar aqui da excursão. Lembrar do sorteio, que a gente está com sorteio. Ligue para nós dizendo, quero participar do sorteio. Ou mande aqui no WhatsApp, que esse número também é o WhatsApp, tá? Então, a Mira Yui já mandou aqui também. Só para fazer uma comparação. Miriam Cristina Eiko Yui. Colocou aqui, ó. Obrigado, hein? Só para falar aqui, sabe de quê? Fazer uma comparação. Olha só. A gente fala dos jogos das crianças também, que elas entram. Às vezes entram em jogos lá que é para atirar nos outros, essas coisas tudo, né? Sim. E ele fala, não, que coisa terrível ficar atirando nos outros, tudo. Isso aqui não é coisa de se brincar, tudo bem. Na minha época era melhor, a gente não atirava no jogo, não. Era um no outro mesmo, né? Era no xilingue. Exatamente, xilingue. Aí todo mundo andava armado, com revolvinho de brinquedo. Todo mundo tinha. Da estrela. Com espoleta, outro dava tiro mesmo assim para sair o negócio. Com a mamona. Espingardinha de chumbo, o pai dava uma pro filho. Agora, faz isso agora para ver o que vai acontecer. Não, hoje... Olha só, tá o escândalo que seria. Você fala, não, vamos pegar as crianças agora e fazer elas igual era na década de 70, por exemplo. Os brinquedos das crianças da década de 70. Tem o carrinho rolemã, tem o esconde-esconde, tem isso. Mas o polícia e ladrão era. Também tinha. Hoje jamais seria uma coisa escandalosa você botar. Entendeu? Então a gente vê como que mudam as coisas e às vezes a gente só dá valor para nós lá atrás. Acho que o nosso que era certo. Era super errado. Entendeu? Se você for trazer para hoje, naquela época era certo. Então, presidente, o que você quer? Eu quero ganhar um revólver. E às vezes era dois, com aquele cinto todinho, chapéuzinho, para poder ser igual o pessoal do Faroeste, né? O pessoal do Faroeste, os dois revólver com espoleta, que você atirava e saía barulho. Depois tinha umas balinhas dentro até que você acertava no outro. Tinha umas flechas que você acertava no outro também. Tudo isso aí. Então, o que está certo? O joguinho no celular hoje, que às vezes é até violento também, incita violência, ou você não incitava violência, era normal naquela época, então para a cabeça deles hoje também isso é normal. Então, o que falta é a adaptação de todos nós para as coisas. E daqui a pouco é outro. Consciência. Deixou. A Conceição faz a excursão todo mês para Ribeirão Pires, né? Também para levar o pessoal. Mas quem faz também é a Silvana. Silvana é a sogra do Hélio. E ela, geralmente, ela vai com a van ou duas vans, assim se precisa. Então, aqui nós colocamos no Vivência aqui, para o trabalho de cirurgias espirituais, dia 11 também, ela está levando o pessoal, a saída é 5h30, volta a partir das 15 horas. Sai em frente ao Hospital Alvorada, lá em Jacareí. Então, o pessoal de Jacareí sai em frente ao Hospital Alvorada e às 5h30 da manhã, volta às 15 horas. Mas se você quiser ir com a Silvana, ela coloca... Cadê o telefone? Ela não colocou aqui, não. Não, tá aqui. 12-988-12-0954. 988-12-0954. Se você quiser ir lá para o trabalho de cura de cirurgias espirituais para Ribeirão Pires, lá com a Silvana Lamana, tá bom? Qualquer coisa, a gente tá deixando aqui no site do Vivência. Qualquer coisa também pode ligar a gente e perguntar aqui que a gente coloca, passa para vocês outra vez, tá bom? Valeu. Legal. Carlinhos? Então, aí tem a da Conceição, da Eternel Turismo, dia 11 também, que sai da AME às 6 da manhã e deve chegar aqui mais ou menos umas 18 horas. Porque, pelo que eu li e lembro, a passagem está R$60. E de volta, tá? O Aécio César diz que tem uma pergunta aqui que é a saideira. No Brasil, democracia e cidadania estaria presas à terra do nunca do Peter Pan, acreditado em Papai Noel, Coelho da Páscoa? Como, Hélio, sair dessa infantilidade? A democracia, Aécio, ao nosso ver, é muito necessária, porque ela, apesar de muita gente criticar e falar que no tempo da repressão lá atrás, em 64, era melhor, não tinha tanta criminalidade, nem isso, nem aquilo, mas a democracia é que nos dá direito a exercitar a nossa religião também, não é? Essa ideia de democratizar, de discutir assuntos, ele é perpétuo, desde lá de trás, desde dos tempos que a civilização começou. A ideia é discutir para tomar novas medidas, para tomar... Então, o nosso povo tem pouca lembrança do tempo do tempo da repressão, mas judiou muito do povo. Então, a ditadura é algo que a gente deve abolir, tirar isso da nossa mente e democratizar cada vez mais, trazer para o povo o benefício que a democracia traz para a gente. Então, como você disse, terra do nunca, eu creio que você está dizendo que a democracia é pouco exercitada no Brasil, não é? Mas todos os países, o que o Jorge estava falando agora, todos os países também foram sendo tomados dessa forma, né? Você vê na Europa lá a troca de primeiro-ministro, cada dia troca, na Alemanha agora, recentemente, trocando, na Inglaterra, em todos os lugares. Então, o parlamentarismo também tem as suas dificuldades, né? Todas essas políticas têm as dificuldades delas. E nós temos que acreditar que a democracia talvez seja ainda o melhor sistema de governo que nós conhecemos. E torcer e fazer a nossa parte no dia a dia para que isso seja realmente o ponto positivo que nós achamos de discutir as questões nas nossas casas espíritas também, não é? Não existe, não devemos ter a chamada ditadura, que só uma pessoa, só o presidente dita as regras e tal, para que as pessoas participem mais do que eles estão vivendo no dia a dia, né? Acho que só tem um detalhe. Nós somos um povo tão misturado, nós somos uma miscelânea de raças, de etnias e tudo mais, que nós criamos um povo vagabundo. Com certeza. Que uma Bolsa Família de R$400, o cara se sustenta com a bebida, com leite para a criança e o resto se vira. É o que seria um benefício muito grande, às vezes está sendo um inconveniente. Exato. Para aquela família não ir atrás do necessário, é o que nós falamos, né? A gente fazer a nossa parte, se esforçar no dia a dia para que nós tenhamos dignidade, né? Dependente a vida inteira, né? Eu acho que a democracia, assim, ela... Eu acho que tudo que tem na Terra é imperfeito. Tudo. Inclusive todos os sistemas políticos que existem na Terra são imperfeitos, né? É, porque perfeito é só Deus, né? Perfeito. Então a democracia tem as suas imperfeições, mas ela é muito menos imperfeita que uma ditadura, que uma autocracia, né? Exatamente. Vamos dizer assim. É, e eu acho que a gente tem que espiritualizar as coisas, né? Porque assim, a enquete de hoje que a gente está rodando aqui no YouTube, né, que é polêmica, né, que pergunta se a gente está tá tornando cada vez mais materialista ou espiritualizado, né, os sistemas políticos também precisam se espiritualizar. E para isso, as pessoas que estão por trás desses sistemas precisam se espiritualizar. O poder. Agora, né, o poder se precisa. Você pega uma autocracia com um líder moral como Jesus Cristo, por exemplo, vai ser muito melhor que qualquer democracia materialista que tem na Terra. Né? Vamos dizer assim. É, então, o que está por trás não é o sistema político. São pessoas, né? É a parte moral, é a parte espiritual, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa lutar. A gente precisa lutar não pelo um sistema político melhor, a gente precisa lutar para a gente se espiritualizar, reformar, melhorar moralmente, né? Para que isso reflita consequentemente, né? Sim. Nas outras esferas, né? É, a gente vê, por exemplo, falando do plano espiritual, falando do nosso lar, né? Também existe lá os poderes, né? Os ministérios, governadores, né? Os ministérios, tudo. E a gente não ouve, assim, pelo menos o plano espiritual não fala para nós, de discussões de baixo nível, a nível de plano espiritual, né? De votação, então, de votação, eleição. Então, se a gente copiasse fielmente o plano espiritual, a gente estaria o mundo, não seria só o Brasil, mas o resto do mundo estaria muito melhor. Né? Mas não dá, porque a gente não está no mesmo nível espiritual que eles. Por isso que você falou, e é verdadeiro, que todos os sistemas políticos, eles têm os prós e têm os contras. Né? Por quê? Porque são homens, são seres humanos que estão ali, cada um com as suas convicções. Né? E isso é complicado. Agora, eu posso, assim, afirmar que um sistema de ditadura... É muito pior. É muito pior. Muito pior. Porque aí você está sob o mando de pessoas também e que querem poder. E não pode trocar. E não pode trocar. Falam muito hoje em dia da corrupção. Ah, mas no tempo do Gastazu Médici lá, o primeiro em 70 lá, não tinha corrupção. Tinha sim. É que não tinha imprensa. A imprensa não divulgava. Não podia divulgar, não podia falar nada. Então mas tinha sim também. Só perguntar um negócio para vocês. Qual o sistema de governo do nosso lar? Não tem, né? Entendeu? Porque lá não é democracia. Não é democracia. É. E é um planeta regenerado. Regenerado. Né? Se você for ver a colônia do nosso lar, faz parte de um lugar regenerado já. E não é democracia. Mas também, então, mas não sabemos se é autocracia nem. Eu acho que é uma meritocracia espiritual. É, moral, exatamente. É moral. Então, o ministro. O ministro, né? O principal de lá, que tem um principal e tem os outros, né? Ele é mérito, né? E todos os outros ministros é mérito. E cada um tem sua tarefa para desenvolver. E, por exemplo, não vira bagunça. As portas do nosso lar não são abertas. Elas são fechadas. É uma fortaleza lá. E se bandido quiser entrar, eles metem fogo. Exatamente. Então, é democracia, entra todo mundo, faz a bagunça que quiser, não faz. Não. Né? Porque se deixar os portões abertos, vira bagunça. Então, você vê. Isso chama anarquia, não o caso. Por exemplo, um lugar que não tem regras, por exemplo, o mundo, se você for pegar o mundo, os países, o que rege a relação entre os países é a anarquia. Por quê? Porque não existe uma regra que leis que todos assinam e siga à frente. Ou seja, quando você começa a colocar regras, né, aí começa a diplomacia, por exemplo. Porque você tem a diplomacia ou tem a guerra. Né? A diplomacia é você discutir e você não centralizar o poder num só lugar. Né? O poder ele emana do povo, ele vem de baixo para cima. Exatamente. Né? Então a autocracia, a vem de cima para baixo. De cima para baixo. Aí. É o contrário. Né? Então e se você tem uma pessoa que não é moralmente evoluída, espiritualmente evoluída, ali naquele ponto, ali naquele poder concentrado, deteriora, né? E também não vi falar em eleição no nosso lar. Também não vi falar. Não, também nunca vi falar. Em 13 livros do André Luiz, não vi falar em nenhum momento. Sabe? Teve uma eleição aqui para eleger o síndico daquele prédio. Não tem. Ou ministro tal. Eu tô indo até aqui embaixo, não tô indo nem no ministro, tô indo no síndico dos prédios lá, que tem, deve ter, o cara que toma conta, né? Então, não tem eleição. Então a gente tem que descobrir um modelo desse jeito, que seja moral. Que todo mundo saiba o que está fazendo, todo mundo saiba onde é que está, todo mundo saiba das suas obrigações e saiba que ele tem direitos a partir do momento que ele respeita o direito dos outros. Então, o modelo para o mundo inteiro acho que vai ser sempre o mesmo, só que nós estamos longe desse modelo ainda. Buscar espiritualizar, né? Vamos. No tempo de Jesus, já existia os essênios que praticavam toda a democracia. Então, a gente vê que essas democracias que vocês estão falando depende muito do ser humano. Porque o ser humano, que nem você estava falando anarquia, anarquia não é bagunça. Anarquia é cada um saber o que tem que fazer. Então não precisa ter dono, não precisa ter ninguém mandando. É não ter regras. Já sabe o que vai fazer. Anarquia é não ter regras. Né? É não ter regras. Não ter regras. A própria pessoa faz o que precisa, o que tem que ser feito. Claro. Outra coisa assim, no sentido que você falou dos essênios, eu até concordo, mas nunca vi um pessoal tão ditador igual esse ano. Entendeu? Porque eles é tudo obrigado, as coisas. Então, como você vê hoje, certos países do mundo ainda agem daquele jeito. Tanto que você pega o livro lá, Grande Espera, quando Jesus passa por eles, que é o livro que o livro de Barçanufo ditou, ele chega e fala, tá, não pode ser desse jeito, o rigor de vocês é muito grande. Quer dizer, a forçação de barra deles em relação a outro regime ditatorial dos líderes era muito grande. Né? Então, agora, se você for PR, vai ser uma comunidade que vive em paz, vive em harmonia, vive em tudo. Aí eu concordo. Agora, a disciplina deles era rigorosa demais. Né? Não era uma disciplina assim, que não era disciplina por vontade, era uma disciplina imposta. Se você gostar aqui, você gosta. Se você não gostar aqui, pode puxar o carro e ir embora. É mais ou menos isso. Né? Vamos falar aqui quem está ligadinho. Gustavo, todas as tecnologias, técnicas e ciências são meras ferramentas para o homem. O que realmente importa é a elevação moral e intelectual a serviço de Deus. Pronto. Exatamente isso, Gustavo. João Paulo Gonçalves, a bala de gel aqui em Paulista é proibido por lei municipal. Ah, ainda tinha também os fogos, né? Os fogos também é legal, né? Até hoje eu gosto de fogos, o pessoal me critica pra caramba, mas eu gosto. E você vai lá na Cruz das Almas, lá na Bahia, né? Na Bahia, é guerra de fogos, é o cara metendo foguete no outro, né? Soltando então, foguete pro lado. Brincadeira, outro. Isso é brincadeira. Joguinho, né? O Marcos Sugai, acho que o programa hoje deve acabar por volta das 10. Já ferrou, viu? Já são 10:10. Feliz 2025 a todos os amigos vivencianos. Um abraço ao seu Rui, Jorge, Rodrigo, Carlinhos e seu Hélio. Opa. E o seu Tião também. E o Silvio. O Marcos, agora, outro programa só o ano que vem. Vocês vão ter que esperar o ano que vem para ter outro programa. Exatamente. Vai demorar. O Aécio está pedindo para passar o contato dele para você. Quando você for lá para Minas, dá uma ligadinha para ele. Show de né? bola. O Bessa está dizendo, sinceramente, nas décadas de 60 a 80, me sentia muito mais livre e seguro que atualmente. Naquele tempo, ainda valia o que não deve e não teme. Hoje, a insegurança é geral para todos. Eu concordo também. O Gustavo, poder sempre nasce do povo. Os políticos são os reflexos da sociedade. E só temos os representantes que temos é porque o povo está moralmente doente e precisa se aproximar mais de Deus. Gustavo, aqui eu só faço uma ressalva. Se fossem os políticos, mesmo esses políticos que estão aí, que mandasse na gente, eles que resolvessem tudo, seria o reflexo do povo. Agora, quem está resolvendo as coisas no país é quem nós não elegemos para fazer. É isso que é difícil, né? É verdade. O Gustavo, nosso lar é uma espécie de monarquia. Não é uma monarquia também, mas também, sei lá, né? Não dá pra, é moral. Se Jesus for rei, talvez. Exatamente. Aécio, em nosso lar,

tem que assimilar. Fazer o que está no nosso alcance. Essa todos nós temos a oportunidade de fazer, não é? Todos os planos que nós tivemos, talvez estejam um pouco esquecidas, é o momento da gente trazer de novo para a nossa mente, para o dia a dia, e colocar em prática, não é? Ele fala aqui de você revisitar seu guarda-roupa. Acho que todos nós temos roupas guardadas que a gente não utiliza há pelo menos um ano. Então é hora de se desfazer, começando por isso, para nós irmos fazendo essa, dentro da reflexão, que a nossa mente também renove o nosso modo de pensar. Acabar um pouco com o nosso pessimismo, né? Que hoje nós estamos falando aqui que as pessoas que veem a vida com pessimismo vão dizer que o ano de 2025 vai ser dificílimo de se passar. Mas se nós olharmos com otimismo o ano, nós vamos ver que várias oportunidades vão aparecer para nós. Sim. E não para aqueles que pensam que nada vai dar certo, que as coisas não vão acontecer, que tudo que estamos fazendo não vai servir de nada. É muito difícil conviver com uma pessoa desse jeito. Por isso que ele diz para a gente afastar dessas pessoas, pelo menos até nós estarmos mais motivados e mais otimistas para podermos converter essas pessoas a ter um olhar mais dinâmico, mais aberto, mais alegre, né? Com bom humor, né? Não desprezar o bom humor em momento nenhum, porque é muito difícil conviver com gente mal-humorada na nossa vida. É muito difícil a gente entender uma pessoa que não pensa em nada que seja legal, que seja bom. Mas nós temos que buscar, e eu sempre busco, as orientações do Chico Xavier, por incrível que pareça, né? Hoje, se nós não podemos voltar lá atrás e fazer um novo começo, conforme o Chico nos dizia, comece agora e faça um novo final, né? Comece agora e mude um pouco a sua vida. Olhe para as coisas que realmente importam para você. Não fique rememorando o passado, rememorando coisas que não têm mais utilidade. O que passou, passou. O futuro nós não sabemos o que vai ser. Então é hoje. O momento aprazado é hoje para a gente fazer as coisas que nós estamos pensando em fazer. Sim. E colocar em prática as nossas ideias com coragem, confiando que Jesus está do nosso lado nessa etapa. Né? Os bons espíritos que nos acompanham em todos os locais estão próximos de nós. E uma vez dado o start, o pontapé inicial, eles também se voluntariam a estar junto conosco. Achei a reflexão muito própria para esse ano que vai iniciar conosco. Né? Temos que recomeçar sempre. Sempre, sempre. Todos os dias, né? Decepções vão aparecer. Nós vivemos num mundo de provas, de expiações ainda. Então, é normal que nos apareçam certos desafios difíceis de se dobrar. Mas se nós temos confiança em que nós temos capacidade, Deus nos capacitou para isso, não há nada que possa nos fazer parar e não voltar de novo, né, na tarefa. Às vezes cansamos um pouco, é verdade, mas nós temos que renovar as nossas forças, as nossas energias. E como renovar isso? Em oração aos bons espíritos que estão conosco na jornada, né, para que eles nos motivem cada vez mais a transpormos essas dificuldades nossas. Vamos encerrando? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Estou com um oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? A WS que sempre apoia aqui, né, esse momento, né? A gente tem os aniversariantes da semana. É lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Eu não recebi a lista dos aniversariantes, então é semana que fica sem. Eu tenho um super especial, né? Não, tá aqui também, pode falar. Meu filho Lucas, né? fazendo 4 aninhos hoje, né? Então o Lucas tá lá fazendo aniversário hoje, né? Hoje? Hoje. Dia 29, Luquinhas fazendo aniversário, né? Presente de Deus pra gente. Vai fechar o condomínio? Eu tenho um também. Fechar o condomínio. Poder falar. Vai convidar só os amigos. Só os amigos, já convidei os amigos. Hélio, quem que é o aniversário? É uma trabalhadora nossa lá da Casa da Prece, a dona Natalina. O nome já diz, né? Foi dia 26 o aniversário dela. Espetacular, pessoa de bem com a vida, do que nós estamos falando aqui. Alegre, disposta, trabalha como ninguém lá na Casa da Prece. Parabéns, o dona Natalina. Deus abençoe a senhora. Aqui então a gente tinha o Lucas, mas o Rodrigo falou com muita propriedade também, mas a gente afirma o nosso o desejo aqui de felicidades para o Lucas a vida toda. Dia 30, o Marcelo Schilling faz aniversário também. Dia 30, a Irundina, ela é esposa do senhor Otavio, lá do Taquari. Dia 31, quem faz aniversário é a Tiana Nascimento, Sebastiano Nascimento. Nossa vizinha lá da Vila Maria. Já teve um requerimento para fechar a Rua Paraná também lá. Rua. Ela mora na mesma rua do Rui. Mas aí todo ano ela fecha a rua, a Tiana, e faz. O pessoal do Jeff, ela falou que como ela não está tendo muito tempo de ir no centro, por causa que ela até já está mais assim, né? Chicão também, parece que não está muito bom. Mas ela falou que ela, como não está tempo de ir no centro, pediu para a gente convidar aqui o pessoal do Jefa todo. Estou todo convidado para ir na casa dela, né, dia 31. E também o pessoal do Pequeno Templo também, que ela faz uns cursos lá para o pessoal. Também está todo mundo convidado. E aqui nós e o pessoal do Vivência Espírita também, que assiste a gente, os vivencianos. A Tiana mandou convidar todos. Fica lá na Rua Paraná, lá no começo, perto do cruzamento ali da Sebastião Galberto, né? Então ali pode ir lá, não precisa nem o número. Só chega lá, vamos ver o movimento, pode entrar na casa. Dia 31 também, quem faz aniversário é o Antônio Bessa. Faz aniversário também, dia 31. Tem bastante gente, viu? Tem. Olha só. E dia 1 tem o nosso irmão Sérgio Santos. Olha, isso, Sérgio Santos. Sérgio Santos fazendo aniversário aí. Né? Tem mais. Dia 1º também, o Dinho. O Dinho, só músico. Dinho, só aniversário só também. Só artista, né? Só artista. Dia 4, a Vera Parodi também faz aniversário dia 4. E dia 5, aniversário do Centro Espírita Divino Mestre. Você foi fundador lá também, Rui? O Divino Mestre? Você foi fundador? O Divino Mestre tem a minha idade. Então você foi. Então você foi. Teve assim, em espírito só, né? Participando. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de todos vocês. Do lado de cá também já foram todos também. Então vamos para os sorteios. Então, sorteio. Oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Livraria que apoia a gente aí todo ano também. Quem ligou aqui pra gente e participou e ganhou, né? Mandou mensagem aqui pelo WhatsApp. Foi a Miriam Cristina. Conhece a Miriam Cristina? Miriam Cristina? É. Pelo nome assim, não. É a Miriam Yui. Ah, legal. Miriam, você espera uns dias, sei lá, na livraria Casa do Caminho, que essa semana tá fechado lá, viu? Como é que... Deve voltar depois do dia 6. Até esqueci de botar aqui o Rufus Tambores. Mas foi a Miriam Yui, que sempre ganha aqui também, sempre participa. Ela ganhou aqui pelo sorteador. Tá, Miriam Cristina Eiko Yui. Eu não conhecia o nome completo dela. Ela mandou aqui pra gente. Obrigado, Miriam. Parabéns por ganhar aqui também. Agora vamos para o nosso... A Hora da Dica. É isso aí, Hélio. Quando tá assim é pra dar uma dica de um livro, alguma coisa. Bom, eu vou falar desse livro aqui que eu ganhei semana passada, né? Livro novo. Tá aqui, ó. Tá pegando, Rodrigo? Tá. Do Bacelli. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Agora sim. Aí. É isso aí. Quem liga e participa, ganha, né, Hélio? Exatamente, ó. Como eu. E não foi marmelada, não, né, Rodrigo? Não foi. Foi o sorteador aqui. Foi no sorteio mesmo. Não foi marmelada que eu ganhei, não. Porque o povo vai falar assim, o Rui falou que era pra dar pro Edson, porque ele vinha aqui. Fala isso daí pro Edson. O Edson vai falar, não precisa nem falar, ele vai falar isso. Agora, esse livro aqui, eu ainda não li, né? Eu peguei hoje aqui, que eu ganhei semana passada. Chico é Kardec. Para muita gente, né? Inclusive o Dr. Inácio fala aqui no prefácio dele, que muitos espíritos não creem nisso. Agora, eu reafirmo que de muito tempo eu acredito realmente que Chico é Kardec. E eu tenho o contrário dentro da minha casa, a Ludmilla não. Pela razão do primeiro capítulo aqui que ela fala. Mas eu tenho essa convicção comigo e creio que boa parte, o Rui também já falou disso, o Bacelli. Falar do Jorge, tô falando que é o Bacelli. Eu tô com a cabeça. O Jorge, o Carlinhos, acreditamos sim que Chico é Kardec e que a continuação, as obras do Chico, para mim, são continuações do que Kardec escreveu. Eu não tenho dúvida disso. Essa mês passado, eu estava relendo A Caminho da Luz. Para mim, a Gênese, o Caminho da Luz é uma sequência da Gênese, do Kardec. Então, essa convicção eu carrego comigo. E com as pessoas que convivem comigo, eu digo a minha opinião. É claro que eu respeito a opinião dos outros, não tem dúvida, né? Nós somos irmãos. A gente não precisa brigar por causa disso, de maneira nenhuma. Mas eu digo de acordo com tudo que eu já estudei, já li, e não foram poucas páginas, Chico é Kardec. É a minha visão. Então eu recomendo esse livro aqui para as pessoas. Acho que vai ser uma leitura muito boa. E aqueles que estão comigo na Casa da Prece, eu vou sempre emprestando. Eu leio e vou sempre emprestando para a gente divulgar. Acho que isso é o interessante, né? E não guardar nas estantes os livros, né? Ou seja, verdade. Kardec codificou e veio como Chico Xavier para dar os exemplos do que ele escreveu. Né? E a continuação, né? Continuação da obra. Isso aí. É verdade. E é uma doutrina reencarnacionista, não somos? Por que, que não Por que vamos não? acreditar em reencarnação? E alguém me fale aí que recebeu mensagem do Kardec. É isso aí. Eu também acredito. Então também assino embaixo. Vamos agora para a imagem, né? A imagem que foi criada pela inteligência artificial. Já está aí. Aí vocês estão vendo. E já está no nosso Instagram também do Vivência. Então entra aí no Instagram. Vivência Espírita, tudo junto. Sem acento, e aí a gente já colocou lá a imagem, né? Então, o que vocês acharam aí da imagem aí? Muito legal. Falar em imagem, o Dinho, você viu? Você prestou atenção na imagem lá do Dinho? Vive lá no Evangelho. Ele colocou ele fez um banner com a imagem que foi criada aqui quando ele esteve, ficou muito boa. Foi muito legal. É. Muito legal. Então a inteligência aí criou e entra aí no nosso Instagram para curtir, a imagem já tá lá disponível. Tá bom? Vamos lá para o resultado da enquete. O resultado aqui do pessoal que entrou. Ah, a Ludmilla entrou aqui, ó. Falando da Ludmilla, ela falou aqui, ó. Bom dia a todos, concordo com a Joélia. Joélia tinha falado, o programa hoje está descontraído e diversificado nos temas. Pode ir até 3 horas da tarde. A Ludmilla aprovou, a sua esposa aprovou aqui, ó. Muito bom programa com essa variedade de temas. Feliz ano novo a todos, que possamos mudar nossas atitudes para que tenhamos um 2025 melhor. Lembrando que a Casa da Prece retorna às atividades em 21 de janeiro. Terça-feira, né, Hélio? Terça-feira, no Evangelho da Tarde. Legal. Terça-feira. O trabalho principal não, mas o trabalho mais frequentado é na quarta. É o né? da quarta. É. Aberto ao público, todos, palestras. Que é dia 24. Legal. 24. E então aqui a gente colocou: você acha que a sociedade está se tornando mais materialista e menos espiritual? Então, 71% acha que sim. Né? Que a sociedade está se tornando mais materialista e menos espiritualizada, né? E 29% falou que não. Não. Foram 106 votos. Tá? Obrigado pela participação de vocês. Deixo aqui o meu convite, um feliz ano novo para vocês, para todos os nossos vivencianos. Não estarei no próximo programa, quem estará é a Cris, né? Então será o melhor programa do ano. Rodrigo. Fala, Carlinhos. Fala a mensagem da Neide antes da Ludmilla aí que você publicou. A Neide falou: ótimo programa. Alguns tópicos de hoje também foi abordado na preleção da AME na sexta-feira. Um grande abraço ao Hélio e todos os vivencianos. Um ótimo final de ano e um 2025 repleto de renovações. Então, desejo o mesmo a vocês, todos os nossos vivencianos. E até 2025. Vai demorar, hein? O próximo ano ainda, né? Final desse ano. Vamos aqui só falando também do resto do pessoal, só para não deixar. O Marcos parabenizou o Lucas também. A Irene Maria do Nascimento, agradeço a vocês pelo programa, além de estarmos sempre renovando o aprendizado e nos divertindo. Minha cunhada Tiana, ela é cunhada Tiana, vai precisar preparar muitos bolos. Isso aí é moleza para ela. Moleza para ela. Ela põe aquela. Se ela não fizer de muleta, ela faz de cadeira de roda. Não tem problema, não. Né? Ela está com as perninhas meio fracas, né? Mas não tem problema. Ela se vira lá. A Miriam também está aqui agradecendo. Um grande abraço a todos. O Piero, que está aqui com a gente também, um ano iluminado. A Joélia, excelente semana para todos. Romper de 2024, início de 2025, iluminado. Para encerrar aqui, nós vamos agradecendo a todos vocês. Como nós estávamos conversando agora, nós vamos fazer 21 anos, agora no começo do ano aí, né? Dia de 18. Vamos esperar o Rodrigo voltar de viagem para a gente fazer o programa em homenagem aos 21 anos, né? A gente faz dia 16, né, Rui? Dia 18 de janeiro. Mas o Rodrigo será viajando nessa data. Então, a gente vai fazer o programa de homenagem no próximo, quando o Rodrigo voltar. Dia 12, né? Ou um antes, né? O dia 12. Dia 12 eu estarei. Dia 5 a Cris estará aqui, né? Dia 12 eu estarei, dia 18 não. Mas provavelmente a gente faz depois. E diz que não dá muita sorte. Dia 22. Você falou que nós iríamos fazer dia 12. Já foi acertado que nós iríamos fazer dia 12. Já estava acertado que e era até 12. Você sabe que esse negócio, você sabe que fazer comemoração mim, antes faz. Dá azar, né? Dá azar. Então, para mim, tanto faz. Então, pode ser dia 26. Você vai viajar também. De avião? Dia 26 estarei aqui também. Você vai viajar de avião? De avião. Então, por isso que eu não quero fazer antes. Entendeu? Porque se deixar pro dia 26, é garantia que ele volta, porque sem ele. Mas avião é mais seguro que carro, pô. Sei. Isso. Tem. Qual foi a batida de avião que você viu que gente escapou? Agora que teve lá na Azerbaijão. Então só quero saber, vai ser dia 12 ou dia 26? 26. A gente precisa mandar fazer umas camisetas, aí tem que ter mais tempo. Tá, então a gente comemora dia 26, então. Pronto. Isso. Não no dia 19. Tá bom. Olha só. Então a gente vai agradecendo também muito nesses 21 anos aos nossos patrocinadores que sempre nos bancam aqui, nós já falamos no começo, né? Sempre nos apoiando, sempre nos ajudando, e sem eles a gente não conseguiria. WS Festas, Embalagem desde o começo de tudo, né? A Maquin também, logo em seguida, a Livraria Casa do Caminho desde o começo de tudo, Gigavale Atacado desde o começo, né? O Polo Hotel sempre nos apoiando, Camel Filtros, que é do nosso irmão Carlinhos aqui também, sempre nos apoiando. E sem eles a gente não conseguiria. Não são patrocinadores, não. Eles são apoiadores. Né? Então, esse apoio cultural é muito importante para nós. E a gente sabe que sem esses nossos apoiadores a gente não conseguiria ter um estúdio, a gente não conseguiria pagar conta, a gente não conseguiria nada, né? Porque se a gente fosse cotizar aí, é muito trabalho. Então, não é fácil você arrumar uma quantidade de sócios, por exemplo, particulares para dar isso. Tem muita gente que nos ajuda também, né? Tem algumas pessoas que nos ajudam. Centros Espíritas, que a gente fala o nome também aqui, nos ajudam também. Mas o forte, né? Digamos assim, os 90% é desses apoiadores, né? Então a gente agradece bastante a isso. E vamos encerrando aqui hoje com a leitura do dia 29 de dezembro. Olha, 29, só falta duas páginas para acabar o livrinho do Chico. Abraça, pois, no trabalho como serviço a rota de cada dia, e com a tua utilidade para os outros, obterás, através dos outros, o caminho, o apoio, o auxílio e o incentivo para a tua segurança, tranquilidade, alegria e libertação. Do livro Encontro Marcado, capítulo 26, Diante do Trabalho. Rui, semana que vem quem estará conosco? Semana que vem eu não tenho, a pessoa ficou de me confirmar, mas até agora não confirmou, não. Porque nós iríamos ter aqui Arlete, que está lançando um livro, mas ainda não recebeu o livro para vir aqui no programa, né? Então estou aguardando uma resposta dela. Se não for ela, será outra pessoa, não tem problema não. E aproveito esses momentos aqui para agradecer aos nossos amigos, o Walter lá da AWS, a Sandra, a Maria Eduarda, a Silvia e o Carlos lá da Gigavale, e a Abigail da Maquin, que é grande amiga, companheira, que está pouco preocupado com os resultados do patrocínio. Está mais preocupado que a gente leve a beleza da doutrina espírita para todos os lados que nós, aí que nós estamos chegando, né? Então, a todos eles, um bom ano novo, de muita paz e muita tranquilidade, e que Jesus os envolva hoje e sempre. Só para encerrar aqui, né, a Neide entrou aqui novamente e falou: Jorge, sobre o aniversário da Tiana, né? Ela colocou: Jorge, cuidado que o pessoal vai fazer que nem eu na macarronada, né? Porque o meu aniversário é de 29 de abril, do Luizinho, do Grupo Castelar, é de 1º de maio. Aí eu sempre estava falando aqui, ó, eu e o Luiz vamos comemorar lá na macarronada, lá do... que dava lá, ainda tem ainda aquela festa da macarronada lá no Novo Horizonte. Eu e o Luiz estamos lá, estaremos lá no Novo Horizonte para comemorar, então a cidade toda está convidada. Todos convidados. Quando foi na segunda-feira, eu encontrei com a Neide falou: poxa vida, eu estive lá, vocês não estavam lá, o que aconteceu? Eu saí daqui, peguei 3 ônibus para ir até lá para comemorar junto com vocês. Ô, Neide, era brincadeira. Aquilo era brincadeira, meu aniversário do Luiz. Agora, do aniversário da Tiana, é verdade. Pode ir lá na Vila Maria, que é verdade. Ou do Jorjão, né? Quando o Jorjão também... Não, o Jorjão eu estive lá. O Jorjão sempre Jorjão tem. Fala, Jorjão, dia 26, fui lá e comi pizza lá no... Ele agora não está fazendo mais nem na casa dele. Está reservando um espaço lá que estava lotado de gente. Dia 26, estive lá. Rodrigo? Já falei. Tchau. Galinho. Feliz ano novo para vocês. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa sobre parceria. Vocês falam em patrocínio, em colaboração. Eu acho que a parceria que todos os colaboradores fazem com Vivência é um presente, é uma dádiva que a gente recebe. Porque, como eu disse ao Jorge, eu tenho dito sempre, tudo que a gente faz em favor do próximo reverte-se a nosso favor. Eu tenho recebido muito mais do que eu mereço pela espiritualidade face ao que nós fazemos a serviço do próximo. Eu, Jorge, estava conversando com ele, o Jorge é testemunha, que eu falei para ele, e eu dei testemunho ao Jorge. Tudo que nós fazemos a serviço do próximo e do Vivência reverte-se tranquilamente a nosso favor, e é uma alegria imensa a gente participar de um programa tão maravilhoso, tão diversificado como esse, que nos traz sempre alegria nos domingos. Eu falo para o Jorge, eu conto a semana inteira. Quando acaba o programa, eu já estou pensando no próximo domingo, que eu vou esperar para chegar o próximo domingo para vivenciar esse programa maravilhoso, que é lindo, e saber que as pessoas que estão acompanhando compartilham e vivenciam esse momento abençoado conosco. Verdade. Desejo a todos um ótimo final de domingo em família, um ano novo repleto de realizações, que tenham todos a realização dos seus sonhos, seus projetos, que 2025 seja renovação e novidades para todos nós. Frango com macarronada hoje, quem puder, quem não puder, com o seu macarrão, o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, que é a base da nossa sociedade. Obrigado, Hélio Ribeiro, obrigado, Rui, obrigado, Jorge, obrigado, Rodrigo, Tião Varotto, Silvio, Piero Maia e família Vivenciana. Que Deus abençoe a todos e até o ano que vem, se Deus quiser. Hélio, agora suas considerações finais e uma prece. E a gente agradecer ao Edson Barbosa, né? Perfeito. Por ter suportado o falatório nosso, né? Edson, um grande... Não liga mais. Um grande final de ano para você, de muita paz, muita tranquilidade. Esperamos que você continue com o trabalho maravilhoso que é o trabalho de cura aí em Ribeirão Pires. Perfeito. Eu também tenho muito que agradecer aqui a rádio, os componentes aqui que me convidam, apesar do Edson achar que é sempre de última hora, mas eu agradeço de coração, porque é a oportunidade que a gente tem de falar da doutrina, que a gente gosta muito de falar dela, e levar essa mensagem de alegria para os nossos irmãos que estão em casa, estão nos ouvindo, né? E também quero desejar um feliz ano novo, um ano cheio de realizações, cheio de boas vibrações para o nosso país e para o mundo inteiro, né? Principalmente nos locais onde estão em guerras, que as nossas preces alcancem esses locais também, não é? E aos meus familiares, desejo que todos estejam bem e, se não estão bem ainda, vão ficar, se Deus quiser. Então vamos, na prece final aqui, elevar os nossos pensamentos, buscar os nossos irmãos espirituais que estão nos acompanhando hoje. E a eles, vamos agradecer pela presença amiga junto de nós, em todos os dias dos nossos trabalhos mediúnicos, dos nossos trabalhos de assistência espiritual, de assistência aos nossos irmãos necessitados. Agradecemos pela oportunidade que eles nos dão de praticar o Evangelho de Jesus, de estarmos mais próximos dele, nosso Mestre, em todos os momentos em que nós estamos com os pensamentos voltados ao bem. Que Jesus permaneça conosco nesse próximo ano, nos motivando cada vez mais a trabalhar em benefício dos nossos irmãos que sofrem e participando das atividades de todos os nossos irmãos que nos convidam às casas de oração para ouvir de nós as palavras confortadoras do Mestre Jesus. E a Ele, nesta manhã, nós agradecemos com a prece a Deus nosso Pai, que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de luz. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregues às tentações e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nessa escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, reino de muito amor. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Thank you.